ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Inominata 616. E esse podia ser mais um podcast sobre filmes, mas também podia ser um tratado meio de psicanálise ou sobre terapia de problemas e questões familiares. Aqui é o Paulo, e eu ainda espero que o Howard derrote o Thanos no final de Vingadores 4. O Howard tá lá mais uma vez presente, né? Quem achou que ele não ia dar mais as caras? Esse participante é novo. É o Cosmo. Oi, eu sou o Felga e eu estou tentando aqui fazer a abertura com a minha cachorra ao fundo, bancando o Cosmo. Ah, eu sou o Magari e eu finalmente descobri quem foi que ganhou do Surfista Prateado na final. O povo dourado lá. Eles são dourados, Surfista Prateado. Oi, eu sou o Jefferson e também quero entrar pro Clube dos Vigias. É um clube de leituras, né? Senta que lá vem história. Senão, é só ler, não fala. É, por sinal, uma das melhores participações especiais do Sr. Stan Lee até hoje, né? E que levanta muitas teorias que surgiram na internet, que confirmou. Pelo menos o Kevin Feige disse que não ia negar se era isso ou não, né? A gente fala sobre isso aí tudinho no decorrer do podcast, né? Vocês não tem como não saber, né, sobre o que é o tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, que acabou de estrear nos cinemas. E a gente, na verdade, tá meio absorto aqui com o filme, que é, acho que talvez um dos filmes mais completos, mais cheio de detalhes. Vai ser um podcast assim que a gente com certeza vai ficar devendo, porque vai ser, certamente não conseguir falar sobre tudo o que esse filme contém, né? Mas a gente vai fazer o máximo esforço pra tentar esmiuçar os detalhes que a gente conseguiu pegar até então, né? E trazer até vocês. Como sempre, toda vez que ocorrer um podcast sobre filmes, a gente vai dar uma pausa pra nossa leitura de e-mails, que na verdade vai ser uma leitura de comentários, né? Sobre o que as pessoas acharam do filme, e volta daqui a pouquinho. Olá pessoal, começando aqui mais uma leitura de e-mails, o nosso Inominata 616, né? Como sempre, a gente vai ler os e-mails focados nos comentários do filme. Dessa vez, voltando depois de um longo inverno do nosso podcast, o senhor Rafael Felga. Olá pessoal, de volta aí às trincheiras. Pelo menos temporariamente, né? O Rafael tava de férias aí. Quer dizer, na verdade tava de férias do podcast, né? Agora que ele tá de férias do serviço, tá podendo participar. Mas enfim, vocês me entenderam. Felga, a gente vai, como sempre, né? O pessoal tá cada vez mandando menos e-mail. Então a gente vai ler alguns comentários, assim, do que o pessoal achou dos filmes. E eu tenho apenas um e-mail, que é sempre fiel, sempre que sai um filme, né? Nosso leitor André Marques, do Amazing Spider Blog, também é membro do Aracnofan, deixou os comentários dele. Então vamos começar com esse e-mail e depois a gente lê os comentários lá do Facebook. Beleza, vamos embora. Então tá, André Marques disse o seguinte: olá, amigos do 616. Eu vi o filme na quinta-feira e, mais uma vez, um ótimo filme que vai fazer as pessoas gostarem ainda mais da Marvel Studios. A parte cósmica da Marvel não me agrada tanto, mas, sem dúvida, também é interessante. E os filmes estão indo muito bem, desenvolveram bem todos os personagens e as relações entre os mesmos de forma fluida, sem arrastar muito ou deixar a trama bagunçada. Eu só acho que faltou um pouco do Rocket. A conversa que ele teve com o Yondu me deu a impressão do que eles podem ter passado antes, mas acho que irão trabalhar melhor isso em outros filmes. Quanto à cena do Stan Lee, eu nem prestei atenção do que ele tava falando na hora, eu só fiquei pensando, ele falou um palavrão aqui, como é que eles têm um vigia? Mas talvez eles tenham conseguido os direitos deles com o mesmo acordo que fizeram com o Ego e deixaram quieto só pra mostrar agora. É, a gente tem umas teorias aí que a gente vai discutir no meio do podcast quanto a isso, né? Enfim, aí o André falou um pouco sobre as cenas pós-créditos aqui, né? Detalhou um pouco o que ele achou de cada uma. A gente vai pular essa parte pra comentar direto no podcast aqui. Mas ele disse que gostou da cena da Mantis com o Drax, disse que eram as mais engraçadas e que ela acabou ficando com um papel importante, revelando a verdade sobre o Ego e ajudando a lidar com a situação. repetiu aqui que não é muito chegado à parte cósmica, que ele só lê mais ou menos algumas coisas, né? Então ele não pode falar muito, mas mesmo assim ele achou o filme ótimo e espera que vá a coisa se aprofundando também, né? Aí ele diz que vai estar adorando. Então, manda um abraço pra gente. Falou então, André. Agora, Felga, começa você lendo aí alguns... Estamos passando para os comentários do Facebook, né? Nós temos aqui o Vinícius Prado, né? Filme incrivelmente lindo. Cada visual dá vontade de usar como wallpaper do computador. Concordo plenamente. Principalmente tem algumas cenas que casam, música, enfim. E o especial desse filme não foi uma grande epopeia espacial que nem o primeiro, mas sim um filme mais intimista que a própria simplicidade se tornava grande afinal. Um filme muito tocante que mostra, como diz o próprio Peter, que tudo demais especial está na nossa frente o tempo todo. Já a Vanessa Teixeira, assisti duas vezes e desidratei de chorar nas duas vezes. Não teve fator surpresa do primeiro, mas foi igualmente bom. A trilha sonora, apesar de fazer parte da história e ainda ser boa, achei a de inferior à do primeiro filme. É, a trilha sonora acho que tá pau a pau, hein? Tá ali, tá muito boa. É difícil, né? É que marcou tanto a gente, né? Aquele primeiro filme, que esse aqui não teve tempo de engatilhar, né? É, mas eu acho que é questão de tempo. E também vamos lá, né? Tem o Gabriel Antunes crescendo. Também achei inferior a do primeiro, né? Fazendo referência, acho que ao comentário da Vanessa. Mas tem aquele fator que eu já ouvi a trilha sonora do primeiro umas 100 vezes. Tá vendo? Então, só ouvindo a trilha sonora do segundo algumas vezes pra poder falar com certeza qual é a melhor. Acho que tá pau a pau, ali as duas são excelentes. Assim como no primeiro filme, ela praticamente é também um personagem dessa trama, né? Uma das trilhas sonoras, pelo menos, né, é até bem usada, bem contextualizada como parte da trama. Aqui eu vou ler alguns agora. O Rodrigo Carvalho disse que era incrível, referência saindo pelo ladrão. E o principal, a promoção do filme escondeu muito bem a trama principal, com redundância e tudo. O cruzamento com o primeiro filme é essencial. James Gunn está com a trilogia na cabeça. O Baby Groot é o melhor papel que o Vin Diesel já fez. E as 5 cenas pós-créditos é um recado direto para o Nolan. Filme bom. É, pode ter quantas vezes for necessárias e as não necessárias também. Ó, o cara que é um overdose de Guardiões da Galáxia. O Hiroyuki Nunes disse que exageraram um pouco nas piadas do Drax. Mas fora isso, a trama é muito boa. Não esqueceram de ninguém. Gostei do Ego, um vilão bem trabalhado. E a Aiesha já vi que será uma grande vilã pro próximo filme. E isso é ótimo. O Yondu foi bem marcante no filme. E o final, nossa, marcante. E é interessante. Adorei mesmo, Marvel. O Ricardo Lopes disse o seguinte: eu achei o filme um excelente complemento ao primeiro. Pra ser honesto, eu tinha gostado do primeiro, mas não achado essa Coca-Cola toda que todo mundo acha. Porém, eu acho que com este filme, serviu pra abrir meus olhos para o quão especial foi o que o James Gunn fez com o material que a Marvel deu a ele em mãos. Até o último ato, estava achando que o filme era até bem fraco. Mas no seu fim, senti toda a carga emocional que o diretor provavelmente gostaria. E quanto mais eu penso sobre esse filme, eu acho ele ainda melhor. Agora, não consigo enxergar os dois primeiros separadamente. E se James Gunn realmente sair da franquia, acho que vai ser com dever cumprido. Nossa, é interessante. Achei profunda aqui a reflexão do Lopes. Até porque ele não foi conquistado tanto pelo humor do filme, mas ele talvez tenha sido conquistado pela parte dramática do filme, né? Que, na verdade, junto com o primeiro, é que ela se constrói, né? Realmente, o segundo não vai existir sem o primeiro, isso é fato. E o primeiro sai fortalecido com o segundo. Então, mais alguns comentários aqui. Agora temos o Esdras Araújo. Para mim, um dos melhores filmes de super-heróis, sobretudo por conseguir cumprir com a missão de retratar no cinema a essência das histórias em quadrinhos, o roteiro dinâmico, que harmoniza de maneira competente ação, comédia, emoção e uma mensagem positiva, olha só, de enaltecimento a valores nobres, com a amizade balanceando muito bem o enfoque conferido à história de cada personagem. James Gunn, diretor e roteirista do filme, fez um trabalho excepcional. Agora vem o do Luiz Ricardo. Cara, que demais! Só mostrou como Guardiões é infinitamente melhor que os outros filmes da Marvel. Ô, louco! Pelo simples fato de não precisar seguir toda aquela cronologia à risca e poder arriscar histórias diferentes. Isso é verdade. É, eu acho que é um conjunto aí. A gente tem um conjunto aí de filmes, né? Mas a ideia que ele colocou de que o filme sendo meio que livre de ter tanto fã olhando e querendo que a tal cena do quadrinho se repita nos cinemas, né? Que o Vingadores tem esse peso, é realmente, o Guardiões da Galáxia sai com essa vantagem. Ele surpreende bem mais. Agora tem o do Júlio J. de Araújo Pereira. Vejo gente comentando do tom de comédia do filme que só esquece que os heróis foram feitos para todos, mas especialmente para as crianças. Aí, pi! Até os filmes do Tarantino, que são sangrentos, violentos, tem comédia, caralho. Porra, e por aí vai. Os caras. Ele tá revoltado, né? É criado com vó mimada e que reclama de tudo. Ô, louco, tá revoltado o nosso amigo aqui. É, mas ele tá certo, ele falou uma coisa bem lembrada, né? É o que a gente tava discutindo até, e o Paulo Arthur comentou. Não é porque é Frank Miller que não tinha comédia naquela época do Demolidor, né? Que era uma carga mais no ar, parará. E tinha muita comédia, muita coisa divertida. Não é porque é um filme feito do Tarantino que não deixa de ter comédia. Pelo contrário, o Tarantino é escrachado pra caramba, né? É, passando agora para o outro comentário aqui do Dri Ferro. Um bom filme, mas sofre do mesmo mal de Vingadores 2 e Homem de Ferro 2. Eles exageraram no que deu certo no primeiro filme e esqueceram da trama. É, no primeiro as piadas tinham timing. Nessas são jogadas pra tudo quanto é lado. 20% das piadas são realmente boas. Sei que a intenção do filme era desenvolver os personagens como uma família, mas ficou bem clichêzão. Todos ficaram se abrindo um com o outro em plena cena. Eles estragaram a nebulosa com aquele papo de ah, você era minha preferida do Thanos, babababá. O vilão foi bem desenvolvido, mas ele meio que acaba se auto-sabotando. Ah, eu sou o fodão, sou o imortal, não vamos ser uma família feliz, filho. E a propósito, eu matei a sua mãe, kkkkk. O Drax passou de ser engraçado pro Cebu pra ser engraçado pro ser bobão. Apesar de sua interação com a Amanda ser bem legal, o Yondu foi o melhor personagem do filme. Enfim, um bom filme, mas que deixou a desejar em vários aspectos. Bom, eu já acho meio diferente aqui, eu discordo de certas coisas aqui. E essa coisa de piada, se 20% funcionou ou não, não sei, cara, porque aí vai uma sala de cinema que todo mundo sai rindo a todo momento, no decorrer do filme sai feliz. É difícil julgar que o filme não funcionou como comédia, viu? É, eu acho que assim, às vezes não funciona pra todo mundo, e é fato. E às vezes, só tô vendo até por algumas críticas na internet, que as pessoas dizem que, entre aspas, né, não tá entendendo porque o filme não foi bom pra ela, sei lá, enquanto todo mundo tá elogiando. É complicado, às vezes a pessoa tá passando por um momento aí fora do cinema que não tá no espírito da coisa, né? E aí eu vou ler uma série de comentários aqui mais curtinhos, só pra fechar, né? Pra não passar muito nosso tempo aqui nessa leitura de e-mails. Então, Nando Reis, não. Comentaristas ilustres. O Nando Rodrigues, o Nando Reis não acompanha o meio-meia, não. Eu confundi aquele rápido. É o Nando Rodrigues. Ele disse o seguinte: eu gostei. Parece até que por causa de um desses desígnios misteriosos do cosmos, James Gunn nasceu para dirigir os filmes dos Guardiões da Galáxia. Odair de Almeida Jr. disse que o filme era divertido e eletrizante, com efeitos especiais impressionantes. E com uma bela mensagem ética sobre vaidade, prepotência, egoísmo e suas consequências. Nossa, foi fundo aí. Tainá de Souza disse que era o melhor filme, melhor trilha sonora. E ela perguntou: peraí, vocês têm um podcast? Qual é? Como assim, Tainá? É o Iluminata 66, é esse aqui, ó. É que já tá um tempão aí, gente. Pois é. Alex Dantas: amei o filme, mas ainda gostei mais do primeiro. Talvez por causa das músicas, que eram mais marcantes. É, bom, enfim. De Lima, Eliane Galvão de Lima disse que deu vontade de assistir novamente. Sensacional, tão bom quanto o primeiro. Estou em love, diversão garantida pra toda a família. Vai lá assistir de novo, Eliane. Eu já fui já a segunda vez antes de gravar esse podcast. Enfim, são muitos comentários que a gente teve aqui. Guardiões da Galáxia realmente é uma coisa que causa muita turbulência, assim, né? O pessoal fica muito exaltado, assim, sai muito animado, sai com muita energia. Então a gente acaba recebendo trocentos comentários, bem mais do que a gente recebeu quando a gente fez o podcast do Logan, né? Então a gente teve que selecionar apenas alguns, né? E eu quis selecionar alguns que também tinham uma certa crítica, feito a gente leu alguns aqui, que são pontuais, né? Mas acho que na grande maioria, se você listar aqui, né, o filme sai com um saldo bem positivo. É, vamos ver, né? Mas acho que 2017 vai marcar bastante mesmo. É bom que é já um esquenta pro potencial Guerra Infinita que vem aí, né? Mas enfim, beleza, Felga? Beleza, então. Vamos lá, então, seguir nossa aventura cósmica aí. Vamos se juntar ao resto da galera. What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. Bom, Guardiões da Galáxia Volume 2. A gente já gravou um podcast sobre o primeiro filme, que foi um filme surpreendente, diga-se de passagem, né? Ele estreou lá pro final de julho aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos em agosto. É uma época que a Marvel até evita de colocar filmes, né? E ele, pra o que se esperava da época, né? Que até não teve um orçamento absurdo, apesar dos efeitos especiais serem marcantes já desde aquele filme, né? E ele conseguiu alavancar por semanas e mais semanas como primeiro lugar lá nos Estados Unidos. Isso rendeu mais ou menos uns 700 e poucos milhões de bilheteria total. Fez sucesso também em várias outras partes do mundo, principalmente aqui no Brasil. E se o filme já rendeu bastante, imagine o que rolou de merchandising por trás dele, né? Eu acho que se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, as versões de Groot que surgiram depois daquele filme devem superar qualquer outro bonequinho de qualquer outro personagem, né? Talvez perca pro Homem-Aranha, porque querendo não, ícone, né? Mas, olha, teve muito personagem aí de primeiro escalão que com certeza não caiu na boca do povo como caiu o Groot, né? E aí a gente volta aqui praticamente 2 anos depois, né? 2 anos e meio depois, né? O filme é de 2014 e a gente tem o retorno da equipe, mas não exatamente igual, né? Com os personagens agora já funcionando como uma proto-família, vai? Eles ainda estão se conhecendo, se entendendo, né? E ainda eles estão evoluindo, né? E talvez o personagem que mais esteja diferente aí nesse filme, né? Porque praticamente pode considerar ele como sendo um outro personagem. É o próprio Groot, né? O famoso personagem que caiu no gosto do povo, né? E agora ele surge como um bebê Groot. Ele é o caçulinha da história. Muitas vezes ele é tratado realmente como um bebê. E o resto da equipe, os outros 4, né? Praticamente são o cerne, né? É o que estão levando os nomes dos Guardiões, se aproveitando da fama que eles tiveram em salvar o universo da última vez, né? Conseguir um cascalho, conseguir ganhar um dinheiro e viver disso, né? Então a gente tem novamente o Senhor das Estrelas. É engraçado que ele agora tá se aproveitando um pouco do que o nome dele, né? O Senhor das Estrelas está finalmente sendo conhecido pelos 4 cantos do espaço. Se bem que no espaço deve ter mais de 4 cantos, né? Mas enfim. O Drax, né? Que conseguiu sua vingança. Antes ele era um personagem que era até meio outsider dos Guardiões. E nessa volta dele, ele acaba sendo um personagem de sentimento menos pesado, né? É tanto que ele tá rindo muito mais. Boa parte das piadas que acontecem no filme giram em torno dele, né? Dessa espontaneidade dele. Umas lógicas, assim, muito diretas. Né? Umas lógicas muito literais que o personagem tem. A Gamora, que é a personagem que é o vínculo mais sério do filme, né? Ela é a que tenta manter a razão ali no meio daquela confusão, que tem sempre os seus objetivos, né? E nesse filme ela tá buscando aparar certas pontas. Então a primeira missão dela é capturar a irmã dela que tava perdida, sumida, e que ela quer levar ela à justiça, né? E ela também tá tentando se livrar daquele manto de ser a filha de Thanos, né? Você vê que ela agora não... Eu não sou mais a assassina, eu não tô mais seguindo essa lógica, né? Eu quero realmente mudar. E por fim o Rocket. O Rocket praticamente é o mesmo que veio daquele outro filme. Mas a gente não sabe se, até o final desse filme, ele vai se manter o mesmo personagem, né? Parece ser bem sutil, mas o Rocket talvez é um dos que tenha levado a maior lição ao longo desse filme pra talvez mudar um pouco do que ele vai ser, né? Ou como ele vai se portar com o resto dos membros da equipe dos Guardiões. Então a gente, com isso, tem uns 5 originais que começam a costurar mais essa dinâmica. Vale ressaltar aqui, mais uma vez, como disse o próprio James Gunn e o Kevin Feige, o filme não se passa nem mais que 4 ou 5 meses depois do primeiro filme, né? Então, apesar de ter se passar 2 anos e meio, ele é coladinho ali com o Guardiões da Galáxia 1. Tem uma certa sincronia melhor, né? Aquela cena inicial mostrou eles que eles estão, já tem uma certa, vamos dizer assim, interação entre eles, né? E ao longo do filme vai evoluindo. É um filme de família, né? O que você tá vendo ali é uma grande família, né? Com o tio maluco, que é o Drax, a tia séria, que é a Gamora, o Groot, que é o bebê da turma. Aí você tem um maluco ali, aquele, vamos dizer assim, aquele que não é o da família, mas tá sempre ali, aquele agregado, que é o Rocket, certo? Então é um filme, assim, a dinâmica que, desde o começo, você percebe que a dinâmica que tá tentando impor ao filme é de uma grande família, né? É, são as palavras do Drax, né? Lá pelo meio pra final do filme, né? É, a gente é uma família, né? O filme todo, no final das contas, é sobre isso, né? Acho que os dois pontos principais é a questão do... que a gente vai discutir depois do pai, né? Do Star-Lord. E a própria rixa entre a Nebulosa e a Gamora, né? Uhum. É um filme de família, na verdade, né? Você vê ali que é um filme pra tratar das relações familiares, né? Então, é o que vocês falaram, como eu já tinha escrito na resenha, mostra que os Guardiões é uma família não tradicional. São todos humanoides, cada um de uma raça, de um planeta diferente, mas isso não quer dizer que não possam formar uma família, que eles se importam uns com os outros, mais do que se fossem amigos ou companheiros de trabalho. Eles estão ali, um para cada um vai fazer o sacrifício para cima do outro e todos por um, né? Um por todos e todos por um. Como se fossem mosqueteiros modernos, intergalácticos. Até mesmo o Rocket, né? Que o Rocket, ele aparece ali como um cara que toda hora ele tá querendo arrumar uma encrenca, ele desobedece as ordens expressas de quem seria o líder da equipe, que supostamente é o Peter Quill, né? Claro que, obviamente, há quem questione isso no decorrer da história, mas você vê que ele é o que tá arrumando confusão, mas o fato dele se importar com o resto do grupo não é... Aí eu vou usar mais um outro termo do filme, né? Não é verbalizado, né? A Gamora diz que não tem um lance muito verbalizado entre ela e o Peter Quill, né? Acaba o filme não realmente tendo, né? Mas mostra que um se importa com o outro, ou tem um sentimento a mais. Mas no caso do Rocket, ele justamente age de um jeito totalmente diferente. Então, toda desculpa pra ele talvez voltar pra ajudar o Quill ou salvar aquela pessoa, ele vai e diz assim, eu tô fazendo isso por quê? Eu tô fazendo isso porque eu quero provar que eu sou melhor. Eu tô fazendo isso porque eu quero provar que ele tava errado e que eu é que tava certo. Entendeu? Mas não é uma rixa assim como se fosse rixa de irmão, irmão grande com irmão pequeno? É, exatamente. Só que ele é o irmão meio que, não vou dizer invejoso, né? Mas o irmão que é o briguento da história, né? O Rocket. Ele é o destruto, no caso? Pois é. Só que eu não sei se quem seria o Ciclope dessa história, que não combina muito com o Star-Lord, né? Com o Senhor das Estrelas. Porque pelo menos o Senhor das Estrelas é um personagem legal, né? Mas enfim. Mas seria algo assim, né? Existe uma rixazinha assim. Eu não sei se seria de irmão, né? Porque essas rixas às vezes existem com parente mesmo, meio distante. Talvez cunhado, primo, né? Sei lá. Personalidade bem diferente que existe essa união, que eles se ligaram por conta daquele momento lá, talvez de ter salvado a galáxia junto, né? De ter juntos conseguido tocar na joia do infinito, não sei. Mas querendo ou não, eles se forçaram a ficar juntos, né? Assim, e talvez, sei lá, é uma coisa que não se construiu muito bem no primeiro filme, né? Porque a união é o acaso. E nesse filme aí eles ainda estão montando, eles estão se encaixando, né? Mas continuam juntos. Vale citar que esse filme se passa 3 meses depois do primeiro. Né? É. Tem esse lance da família mesmo, a própria Gamora, quando o Peter fala que ele quer ir com o Ego porque ele quer finalmente encontrar a família, ela até fala, eu achei que você já tinha encontrado, e a gente, é o quê, seu bosta? né, porque fica de meio de escanteio ali naquela hora que ele encontra o pai, né? Achei legal a interação do Rocket, que é o que ele vai aprender depois com o Yondu lá, que ele tava sendo daquele jeito, porque ele tem medo de se aproximar das pessoas, pelo que ele sofreu, né? Ele fica, tipo, afastando o pessoal, fazendo piada, brigando. Quando vem alguém zoar, brincar com ele, ele fala, eu não preciso de você, eu tô muito bem sozinho. Mais uma defesa dele. Uhum. Achei legal a interação dos personagens. O Groot, não tem muito o que falar, que ele é, como você falou, ele é quase outro personagem. Aliás, eu acho que ele é outro personagem, é uma outra encarnação. Não é aquele Groot que a gente viu no primeiro filme, que ele lá morreu e nasceu esse outro aí. Esse é tipo o Groot versão 2.0. Até porque esse novo Groot, se você olhar direitinho, ele é pequeno, né? Mas ele, comparado ao outro, é bem mais marrento, né? O Groot, que era o adultão lá, não sei se era adulto, né? Porque até o Vin Diesel recentemente disse que aquele ali seria o Groot universitário, né? E o bebê Groot é o renascido, assim. Ele fica com raiva quando as pessoas mexem com ele, ou quando acontece uma coisa que ele não gosta, aí, tipo, bate no Drax, né? Porque o Drax é o que mais ignora ele, né? É por isso que eu falo que é outro personagem, outro... Porque ele vai ter uma outra vida. Aquele Groot que já era grande lá, ele interagiu com outra pessoa, aquela era a personalidade desse. Tanto que a gente vê que no final, numa das cenas pós-crédito, a gente vê o jovem Groot lá, ele já é bem mais marrento, ele joga videogame, coisa que o Groot adulto não faria, nem ferrando. Assim, não tem muito o que comentar mesmo não, sobre essa parte, além do que foi dito. Só que o Drax, ele saiu do cara vingança, pra virar o tio do pavê. Tio do pavê? Acho justo. Porque ele é o cara da... ele é o cara das piadas. Graça. É, mas ele não faz proposital, né? Mas justamente, mas se tu for olhar, a função dele na história é fazer a gente rir praticamente. Exatamente. Não estou criticando, né? Tipo, foi muito bem. Se a gente for para pensar que o cara originalmente nem ator era, ficou excelente ainda por cima. Não, cara, o Dave Bautista, né, que é o que faz o Drax nos cinemas, cara. Se bem que, assim, boa parte se deve à situação, né, mais do que pra atuação dele. Que ele não tá falando nada muito elaborado, nem nada. É uma frase única, fechada, dentro de um contexto que fica muito, mas muito engraçado, né. É, ele não tem, por sinal, nenhum texto muito longo contínuo, né? Talvez aquela conversa que tá tendo lá com o Senhor das Estrelas sobre o lance da Gamora e ele, né? Que ela dança, ele não dança, e ele vai fazer uma recapitulação de como foi o jeito que ele conheceu a esposa dele, né? A Ovette, né? Que segundo ele, né, deixou ele todo excitado porque ela não dançava, não fazia nada, era quase uma morta. Aí eu digo, puta merda. Mas é isso mesmo, né? O Drax também é assim, nos quadrinhos, quase 70% do que foi as histórias dele, né? Seja na época que ele era mais bobalhão, quando era o Jim Starlin, seja depois, quando ele ficou mais sarcástico, né? Ou aquele humor mais negro, com a parte que vem em Aniquilação, né? Look out! Oh, wow! Vamos contar então aqui um pouco de algumas cenas importantes do filme relacionada também com alguns personagens que nos são apresentados, né? Aproveitando que o Rafael falou sobre a cena inicial, né? Repetindo o que James Gunn já fez da outra vez, né? A gente tem uns créditos acontecendo, não com uma abertura cheia de fractais, como geralmente acontece no filme da Marvel, ou aquelas coisas mirabolantes. Então a abertura já acontece no decorrer do próprio filme. E é engraçado, porque a maioria das pessoas estavam falando pra mim, né? Pô, vou assistir o filme de novo pra tentar não prestar atenção no Groot, que o Groot tá chamando mais atenção ali, dançando, né? No meio dos créditos. E tentar prestar atenção na luta dos outros quatro contra aquela besta fera lá, que sei lá mais qual é o nome daquilo ali. Tava tentando se alimentar das baterias lá dos soberanos, né? E aí eu tentei também ver o filme pela segunda vez só pra prestar atenção na galera, né? Na cena de fundo, mas é impossível. Em termos de marketing, a Marvel dessa vez foi bem, que inclusive é uma coisa que eu vou xingar muito no Homem-Aranha. Eles esconderam o filme quase todo. Você, quase nada de plot twist que a gente ia ver no filme tem no trailer. O que a gente pensava que ia ser o clímax era a primeira cena, aliás. Isso que foi legal. É, né? Tanto que eu comentei mais outro dia que eu não sabia, não tinha a menor ideia que o vilão seria o Ego. É. Eu sabia que ia estar lá, mas não que ele seria o grande vilão. O Jefferson tinha até comentado comigo na hora que ele montou a resenha dele, né? Dizendo que assim, quem conhece a história do Ego é até capaz de pensar e até uma virada no meio da trama. Que o Ego não é nenhum cara muito bonzinho. Mas também, se não fosse o Ego, fosse o Jason, que é o pai do Senhor das Estrelas nos quadrinhos, também não ia ser nada bonzinho, então a gente ia esperar talvez alguma virada desse tipo. Mas do jeito que foi feita, principalmente com aquela revelação lá final, foi bem realmente surpreendente, né? E essa cena que é a cena inicial, né, dos créditos, ela demora quase nada, porque enquanto vai rolando os créditos, vai, sei lá, quantos minutos tem aquela música? Sei lá, uns 2 minutos? Você sabe que a coisa vai demorando, que a luta foi árdua, mas você tá focado mais de ficar rindo com o bebê Groot. E aí quando tem aquela parte finalzinha assim, pra derrotar o monstro, não demora nem mais 2 minutos, porque já é aquela cena que você também já via nos trailers, que é o Drax se jogando na boca do monstro, né? E tentando abrir ele por dentro. O grande detalhe é que acho que é a primeira vez que faz essa lógica, né? Vem cá, a espessura da pele do monstro, né? É a mesma, de dentro pra fora, de fora pra dentro, então não vai funcionar nada, né? Isso foi, acho que, o primeiro filme que levanta essa questão. E realmente, o Drax não consegue arrebentar o monstro, é a Gamora que acaba salvando o dia, né? Que a Gamora, se você olhar direitinho, ela tá no meio de 4 trapalhões ali que não fazem nada, e quase sempre, né? E se você olhar desde o outro filme, também tem um pouco disso, né? Ela é que meio que tem a luta mais séria, né? A ideia pra resolver a coisa na lógica, né? E é ela que tira o Drax lá de dentro, mata a criatura, e aí a gente é apresentado pela primeira vez aos soberanos, né? Pra quem não conhece um pouco mais da Marvel nos quadrinhos, aquele povo tipo, pode ser apenas mais um, né? Mas quem conhece mais a lógica do Adam Warlock, né? Também da Ayesha, que são os dois, talvez os dois únicos personagens daquele povo lá que tem uma contraparte nos quadrinhos, né? Já fica meio animado, né? Porque eles transformaram a ideia de ser um povo criado geneticamente melhorado pra ser um ser superior e por aí vai, como se fosse parte comum de mais uma população alien de um planeta qualquer, né? Eles tiraram toda aquela ideia por trás que tinha da criação do Adam, que no caso foi na Terra, né? Colocaram isso no espaço, mantiveram vários elementos ali, né? E conseguiram meio que dar uma contextualizada até, talvez, para no futuro. Quando o personagem for introduzido ao universo cinematográfico, né? Mais trabalhar somente ele do que o que é ele, né? E mais trabalhar as nuances particulares do personagem, do que ele feito, por aí vai. Então, já deu pra costurar bem poucos minutos de filme. Quem são os soberanos, né? Como eles traduziram aqui no Brasil, né? Os sovereigns. O primeiro plot da trama já é em cima disso, né? São povos perfeitos e que não admitem ser humilhados ou serem enganados, por aí vai, né? Todos com ego lá em cima, né? E aí acontece de que, apesar deles terem contratado os guardiões, em troca disso eles devolveram a nebulosa pra eles, né? O Rocket acaba aprontando uma. Isso já gera a primeira confusão, né? De heróis, os guardiões agora são caçados, né? Por mais uma raça alienígena, mais uma vez aprontando. É, eles roubam as baterias lá. Agora eu fiquei confuso, né? Ancularianas ou ambulatárias, sei lá. Enfim. É bajulariano, como diria lá o Drax, né? O Drax que ficou confuso lá, imagina eu, né? Não, o Drax não ficou confuso, não. Aquele nome foi o que ele guardou mesmo. E toda vez que alguém fala qualquer... Não, esse está errado. O nome é blá, blá, blá, blá. Pois é, né? Apesar deles serem, tipo, reis, eles têm uma fama, assim, tipo, são superiores aos outros, tal, da cultura deles. Quando eles são irritados, né, eles baixam para o ser humano. Um sacaneando o outro, naquelas maquininhas, igual, tipo, o fliperama. O que foi uma sacada genial, aquelas maquininhas, né? Eles não se machucam, né? Que são caros produzir... Segundo eles, né? É caro produzir um novo ser daqueles, né? Então eles usam uns dronezinhos lá e controlam eles feito como se fosse um fliperamazinho. Tipo Galaga. É. Ou Galaga, sei lá como fala. Até o barulho, até os barulhozinhos são de videogame, quando eles estão atirando. É, a ideia era aquela, né? Eu acho que essa parte aí foi coisa de censura mesmo, viu, cara? Sinceramente. Tudo bem que rendeu o pé e tudo mais, mas foi pra fazer aquela puxação de orelha na DC. Olha, nossos heróis não matam, só destroem robôs ou matam planetas. Enfim, não dá pra dizer isso, né, Paulo? Porque tem mortes naqueles filmes, né? Considerando o decorrer do filme, né? É, no resto do filme eles matam pra caceta, né? Não, o que eu quero dizer é que nesse caso aí, essas pessoas não tinham, sei lá, tipo, feito as trairagens que o pessoal dos saqueadores fizeram, por exemplo. O que dizer nesse sentido. Porque eram só pessoas seguindo ordem, no caso. O que morre de alien no decorrer desse filme não tá no gibi, né? É, se você for ver, eles são vítimas, né? Eles são roubados. Eles só foram pra cima porque eles foram roubados. Eles cumpriram, eles entregaram a nebulosa. Por isso que eu disse que nesse caso tem um pouquinho de censura aí, que não quiseram botar eles matando pessoas que no caso tinham sido enroladas, foram querer revidar e morreram de bobeira. É, eles tentaram, né? Mas se não fosse o ego aparecendo, eles tinham conseguido contornar os asteroides e pegar os guardiões na frente. E eles também são uma parte cômica do filme, né? Eles têm toda aquela pompa e tal. Mas quando anda na neve lá, eles calcularam mal o tamanho do tapete, etc, etc. É aquele negócio, até o personagem mais sério dos Guardiões da Galáxia vai ter um momento meio humor ridículo, sabe? Isso aí é a característica do James Gunn, não vai ter como fugir disso, sabe? Eu ri pra caramba ali, aquela cena do tapetezinho na neve. E o James Gunn homenageou pra caramba nos anos 80, né? Durante o filme todo. Não é só com música, não. É, o próprio lance do videogame, assim, com aquelas características meio Atari, né? É também uma homenagem. Cara, esse filme é inteiramente uma homenagem aos anos 80, cara. É o filme Sessão da Tarde feito 30 anos depois. É. Isso mesmo. Não, cara, é um clima de Sessão da Tarde esse filme, cara. Que é assim, o filme todo. O cara realmente pegou todas as referências daquela época e misturou, tá? É um filme de Sessão da Tarde, cara. Não é do modo pejorativo, é do modo. Exatamente, bom. Né? Vale falar pra você que tá ouvindo a gente aqui. Tô dizendo, né, que é ruim, tô dizendo que é legal, é interessante disso. É. Nós cinco aqui fomos criados assistindo Sessão da Tarde. E ninguém reclamava, não. Acho que era um dos melhores momentos da infância da gente e era assistir Sessão da Tarde, tá? Ficou pejorativo. É de lei. Aí pra geração que veio depois, que acho que dispensou a Sessão da Tarde pra assistir Malhação, né? Se vocês acham melhor, o problema de vocês. Isso aí, Sessão da Tarde e Cinema em Casa moldaram o caráter. Então, olha, realmente assim, eu não conhecia, né, na versão dos quadrinhos e tal, então pra mim foi um negócio completamente novo, né? Mas eu achei assim, interessante mesmo, né, a caracterização das raças. O legal da Marvel é que assim, ela abusa do colorido sem parecer ridícula, né? Os caras lá com todo cheio de pompa e tal. Aí o Rocket quase manda eles pra aquele lugar. É, aquela fala lá, eu falei, o cara quase morreu ali, né, pra variar. Piscando o olho errado, né? Eles pegam a bateria e tipo, parece assim, pô, não deu em nada, né? Vai ficar quieto aí. E detalhe, né? Isso foi meio que virou, acho que o fio condutor do filme todo, praticamente. Se você olhar o que o Rocket faz pra roubar as baterias, você fica em dúvida. Porque em determinado momento ele fala: não, eu roubei as baterias porque elas valem uma nota. Mas em determinado momento lá na nave, quando eles estão perseguidos, eu falo assim: eu roubei porque eles foram uns cuzões com a gente, cara. Então eles merecem ser zoados mesmo. Então volta aquela ideia de que o Rocket, às vezes, ele tá querendo, tipo assim, ser sacana com todo mundo, porque sacanearam ele a vida toda. E aí é o espírito dele que meio que fez ele roubar a bateria, porque era desnecessário. Eles já iam ganhar muito dinheiro entregando a Nebulosa, entendeu? Foi esse roubo dele que, como falou aí, moveu o filme tudo, né? É, mas se ele não tivesse roubado, eles não tinham ido atacar, eles não tinham contratado os saqueadores, carniceiros, sei lá como que é, pra buscar eles também. Eu acho que quem definiu isso melhor e entendeu a motivação do Rocket foi o Hondo, dizendo que o Rocket tem um comportamento autodestrutivo, é como se ele não quisesse que as pessoas gostassem dele mesmo. Sim, sim. Ele sempre fizesse as contas fosse mais isso, porque, de certa forma, muitas coisas que ele tava fazendo ali era querendo sacanear as pessoas que tratavam ele legal também. Acho que o primeiro momento que mostra ele se importando com alguém é naquela parte lá em que ele diz que ele se rende desde que o pessoal deixa o Groot livre. É, na verdade o Groot é o único parceirão dele, né? Voltando um pouco pra cena inicial lá da abertura, você vê que o Groot tá lá, ele acha um, sei lá, uma abelha, um besouro. Aí o Rocket para a luta pra fazer ele cuspir, tipo assim, sai, isso não presta, né? Criança boba. Aí ele, tipo, aperta lá, tira o besouro e fala, que nojento, e sai. Porque, vamos supor que não seja o mesmo Groot mesmo, né? É a lembrança que ele tem do velho amigo dele. E aí ele já se importava desde antes com o Groot. Foi o personagem que, inclusive, no primeiro volume, ele realmente chorou, né? Ele abriu o coração, ele chorou pelo personagem. Agora, o diferente seria ele estender isso para os outros personagens da trama, né? Que isso aí só vai ocorrer mesmo mais pro final do filme, né? E nem 100%, né? Ele fica aquela coisa bem, bem discreta, né? Foi na entrevista do Michael Hooker que o Hooker falou que nem tudo que a gente precisa entender do filme é falado. E muitas coisas que acontecem aí, nesse entendimento que a gente tem do Rocket, do Yondu e por aí vai, fica subentendido. Então você tem que supor, pelo diálogo bem sutil em que um ironiza o outro, que eles funcionam desse jeito, né? Então, é que o Rocket já foi tão maltratado, já foi tão sacaneado, que ele tem medo de se aproximar das pessoas. Tanto que quando o pessoal vai se aproximar, ele mesmo trata isso como um mecanismo de, aí eu vou sacanear com ele, que ele vai ficar com bravo comigo. Melhor ele ficar com bravo comigo agora do que depois não me aproximar dele e ele me sacanear no futuro. Uhum. Então você, esse filho de um trash panda aqui. Filho de um panda do lixo. Filho de um panda do lixo aqui pra ninguém gostar de mim mesmo, porque assim eu me protejo. Acho que uma frase definiu o Rocket no primeiro volume, né? Sobre o que ele era, qual a origem dele. Nesse filme ainda continua sem dizer mais ou menos quem construiu o Rocket, de onde ele surgiu. Mas pelo menos em algum momento, quando ele tá pilotando a nave, ele fala que ele foi geneticamente criado pra pilotar naves, né? Vocês viram isso quando ele tá brigando pelo controle da Milano lá com o Senhor das Estrelas? Então ainda é uma coisa ainda que a gente vai tentar entender, né? Nos padrões. E a gente já sabe que o Rocket foi criado pra... E todos os bichos de estimação que foram criados no meio mundo lá foram pra cuidar de maluco, né? Que era um planeta manicômio. Mas a gente não sabe o que vai ser a ideia da criação do Rocket no universo cinematográfico, né? Talvez fosse até uma coisa bacana, né? Como se sugere já faz um tempo. De, sei lá, depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, sei lá quais são os planos. Talvez valesse a pena ter um filme do Rocket e do Groot, talvez pra explorar mais o quem eles são, né? Coisa que não vai acontecer provavelmente nos filmes. Pelo menos o Drax, acho que já ficou um pouco mais certo de que ele não é da Terra. Embora ele tenha falado bastante da filha dele nesse filme agora. Uhum. Mas assim, porque no filme passado tinha coisas que ele reconhecia da Terra, tipo o Walkman e tudo mais, nesse aqui ele não reconhecia mais nada. É. Nas frases lá que... explicar pra ele tudo. Ele tinha comentado em algum momento, né, que lembra que ele disse que lembrava da infância dele do Rocket, de um guaxinim, na verdade, né, que já tinha comido ele quando era criança, coisa assim, né. Ele ficava meio que subentendido, mas nesse filme realmente tá supondo ainda que existem possibilidades de juntar com o que é nos quadrinhos, né, mas tá, muita coisa vai ter que ser readaptada, obviamente, né. Economiza e faz mais sentido eles recriarem novas origens pra, por exemplo, o Drax, do que explicar como é que um humano virou aquilo. Ou, por exemplo, da Mantis, pra explicar como é que uma vietnamita virou aquilo também, né? Então, melhor dar nova origem pra eles mesmo. Uma coisa também que todo mundo que for assistir esse filme também tem que ter em mente é não leve esse filme a sério. Ninguém... Não é pra se levar a sério esse filme. Óbvio, tem que, né, ter isso em mente o tempo todo. Porque é porque ainda tem gente que fica querendo levar a sério, querendo que seja tipo um Soldado Invernal ou Batman vs Super-Homem. Não pode não, cara. Nem os vilões se levam a sério, cara. Pois é. Cara, são o cara jogando. Acho que tem um filme sobre isso, tipo, o invasão alienígena, os caras jogando videogame como se fossem naves, cara. Uhum. É anos 80 demais, cara, isso aí é muita palhaçada. E aquela a cena que ficou um piloto sobrando, que ficou correndo atrás dele naqueles asteroides, que por sinal eu não entendi direito, mas os asteroides apareciam e desapareciam, eram tipo asteroides teleportadores. Sei lá, na dublagem foram asteroides quânticos. Enfim, ficou um só daqueles soberanos atrás dele e o resto da galera ficou atrás, feito peru de videogame em fliperama, sabe? Fica assim, vai, vai! Eu ia até colocar um adendo na resenha e acabei esquecendo. Eu ia colocar assim: você que é um nerd trevoso, obscuro, e gosta de Batman Superman, não vá assistir esse filme, que você vai sair com ódio de lá. É, mas desnecessário. Acabei esquecendo. Você, todo mundo que vai ver Guardiões, não é possível que vá com esse espírito diferente, né? Então fica em casa. Ah, eu fui querendo ver Marcos. Aham. Tem gente que até hoje reclama da dancinha que o Peter faz no final do primeiro, lá. É, dessa vez não teve dancinha, então o pessoal pelo menos pode elogiar que foi mais dramático o final, né? Não teve dancinha, teve um Pac-Man gigante. Mais uma referência a videogame, né? Só quem dançou foi o Yondu. Acho que botou aqui o Pac-Man só de raiva. Toma um Pac-Man, seu... Eu acho que a galera tá falando assim, ó, tá achando que essa cena aqui vai ficar só dramática? Toma uma piada aqui bem escrachada. Peter tinha falado, quando o Ego falou que ele podia fazer um planeta também, ele falou, pô, eu vou colocar uma estátua de Pac-Man gigante, vou colocar não sei o quê. Uhum. Já prepara. Sinceramente, eu não gostei muito dessa parte aí do povo amarelo aí. Dourado. Amarelo, dourado, tudo igual. Só enxergo 7 cores. É sério? Você é daltônico? Não, não enxergo, tipo, é amarelo queimado. Tá. Tem aquele monte de cores. Tinha mais um Marcos aqui. O Marco não tá aqui porque ele é dark, ele gosta de filmes trevosos. Tá vendo? Ele tava brigando porque não tinha filtro cinza no filme. Tinha slow motion, mas não tinha pérolas caindo. Então ele não gosta quando não tem pérolas caindo. Vai lá, Wes. Então, eu não gostei muito dessa parte dos pessoal dourado aí. Eu achei eles cumpriram o papel que o filme do Marvel Studios tem que ter um vilão bosta. Então eles cumpriram essa cota aí. Porque o Ego, por incrível que pariu, foi um vilão legal. Apesar de ser do Marvel Studios. Mas é exagerado. Posso fazer nada. Bom, passando agora pra talvez a segunda cena, que é consequência direta dessa, né? Bom, eles roubaram as baterias, o povo soberano queria ter a vingança em cima disso. Mais do que recuperar as baterias, segundo a Ayesha lá, né? Eles não podiam ser humilhados e blá blá blá blá blá blá. Então vamos contratar um pessoal, né? Que talvez seja as pessoas que mais entendam sobre esses tais Guardiões da Galáxia, pra caçar eles e trazer até a gente, né? Pode notar que o que a Ayesha pagou não foi nem pra recuperar as baterias, foi mais pra ter o couro dos 5 Guardiões. E aí ela vai lá até aquele planeta lá, Contraxia, uma coisa assim, né? Que até é um planeta pra diversão, né? Tá cheio de androides lá, mulheres, né? Um planeta de aventores. É o planeta da Luz Vermelha. É o planeta da Luz Vermelha, boa. É um planeta de tolerância. Tá cheio de robozinhas lá pra prazer dos saqueadores, né? E aí a gente percebe que não tem só o Yondu como grande líder dos saqueadores. Ele faz parte apenas de um grupo, pelo que eu entendi, de 100 saqueadores, né? Um dos mais de 100 saqueadores que tem. Que, a princípio, os saqueadores seguiam a ordem de um cara bem fodão, né? Que meio que botou um código de honra lá, né? O código de... Alguém me lembra aí de... Era o código saqueadores mesmo, não? Como é o sobrenome lá do Starkak? Orgod. É, o código de Orgod, né? Uma coisa assim. Que é o sobrenome, inclusive, do personagem original, né? O Starkar, né? Que é o Águia Estelar. Que agora todo mundo já sabe que é o Sylvester Stallone. E que já fez ali um link mais claro ainda com os Guardiões da Galáxia original, né? Não é os Guardiões que vieram do futuro, como a gente imaginava. Ou supostamente não é ainda, né? Pode ser que abra-se talvez lá pra... Imagina, sei lá, o que James Gunn tá bolando pro futuro, né? Talvez até, tem muita gente que teoriza que os personagens, já que eles estão envelhecidos ali, né? A gente tem um Yondu envelhecido, um Águia Estelar já envelhecido, todos bem mais velhos ali. Sabe-se lá se eles são viajantes do futuro, né? isso tudo tá meio que em aberto, né? Mas enfim, eles se encontram. A gente percebe a primeira vez que o Yondu é um personagem que já foi uma pessoa melhor e, digamos, caiu em desgraça, né? Pelo menos na pequena conversa que ele teve lá com o Stakar, ele fez uma das coisas que, segundo o código de honra deles, não era pra fazer. Que era, tipo, vender crianças, maltratar crianças. E ele fala isso no plural, o que é esquisito, né? Porque, a princípio, a gente só tinha aquela ideia de que ele raptou uma criança e não levou ela pro pai dela, que seria o Senhor das Estrelas, que seria o Peter Quill, né? Isso aí fica bem esquisito, né? Uma informação solta que só mais pra frente vai ser realmente costurado. O Starkar também tá do lado de um outro Guardião da Galáxia original, né? Que quem acompanha os quadrinhos já percebe que é o Martinex, né? O ator que faz ele é o mesmo que fez o Lex Luthor lá de Smallville, que é o Michael Rosenbaum, uma coisa assim, né? É, mas tava tão careca quanto no seriado. Tava brilhando a careca. É, dessa vez, né? Tava mais careca ainda, né? Engraçado que o prisma parecia vários prismas grudados nele, né? Foi uma interpretação diferente do Martinex, né? Enfim, tem outros personagens que você vai ver ali também naquele planeta, né? É a cena onde também aparece o Howard, né? Você vê outros personagens que estavam no filme anterior, né? Você vê mais uma vez o Kraglin, né? Que é o Shen Gunn, né? Que é o irmão do diretor, por sinal. Que também faz a parte... E é o Rock. É, ele faz a parte de stand-in do Rocket, né? Captura de movimentos. Ele fica lá com a roupinha verde abaixado. Tem outros personagens também. Aquele do olho lá, um rosinha. Enfim. Cosma aparece. Cosma aparece nessa cena? Parece passeando por lá. Parece. Pouco antes do round. Ele parece passando lá pela tela. Nossa, então eu perdi esse. Mas enfim. O importante dessa cena aí é apenas mostrar o Yondu. Era uma coisa muito mais do que aparentava naquele outro filme. Não era só um pirata qualquer, que era cenário, né? Ele já talvez tivesse um grupo nos mesmos padrões que teve o próprio Guardiões da Galáxia no passado. E aí ele é abordado pela rainha Ayesha, né? A rainha dos soberanos. E aí tem a missão de pegar o Quill. Aí a gente volta então pra a cena de o que aconteceu com eles, né? Eles fugiram dos soberanos, mas se deram muito mal, que a nave caiu num planeta X qualquer, né? Acontece uma cena que a gente daqui a pouco discute, que é o surgimento do Ego, né? E o grupo meio que se separa. Quando o Yondu e todos os outros saqueadores vão atrás de Guardiões da Galáxia, eles só encontram metade da equipe, que é o Rocket, o pequeno Groot, né? E uma que tava sendo prisioneira deles, que era a Nebulosa. E aí acontece meio que uma cisão do grupo ali. Porque talvez, até pelo que o Stallone falou pra eles, né? O Starkar, né? Vamos colocar o nome do personagem. O Yondu ficou com aquilo na cabeça dele e decidiu que não ia entregar ninguém pra rainha Ayesha, por aí vai. Ele preferia ganhar menos e talvez só roubar as baterias do Rocket e ficar por isso mesmo. Aí o grande detalhe disso aí é que isso divide os próprios saqueadores, né? Tem gente que realmente talvez apoiasse o Yondu ser mais ponderado, mais bonzinho, talvez voltar à ideia do que eram os saqueadores originais. E tinha um outro grupo de saqueadores que talvez quisesse fugir ainda mais do código, né? Que acabaram liderando um montim sob a batuta do Taserface. E aí... Vocês programaram entre si pra ficar dando essa risada, né? Uma de palhaço. Mas tudo bem. Boa tirada pro podcast. Não, mas eu só espero que o Jim Valentino não adore esse nome, cara. Coitado de Valentino, né? Mas talvez ele leve na boa isso aí. O Taserface era um personagem dos Guardiões 3000, né? Na época dos Guardiões originais, das histórias dos anos 90, né? A gente vai falar mais sobre outros Guardiões que vêm aí no decorrer da história. Mas o que eu quero focar mais aqui é nessa construção do personagem do Yondu, né? Porque quando ele acaba pegando mais leve, ele é traído. E aí a gente vê que ele talvez tenha um vínculo mais próximo com a história, com o Senhor das Estrelas, e que meio que, sem a gente imaginar, ele começa a fazer uma construção em cima de um pai do Peter Quill, que a gente não imaginava, que é o pai de criação, né? Que por mais que ele tenha assustado ele quando era criança, falado muito de bobagem, humilhado ele várias vezes, né? Ter sido, sei lá, um mau pai, entre aspas, no fundo, no fundo, no fundo, talvez ele tenha feito um bem. Talvez até pra se redimir de tudo que ele tenha feito até então, né? Meio que tenha sido sem querer, ele não sabia exatamente o que ele fazia roubando aquelas crianças, raptando aquelas crianças. E aí, isso aí, a gente começa a construir o que é o Yondu. Que, enfim, quando a gente chegar mais no final, a gente vai saber a parte mais dramática ainda. Mas humanizou um personagem de uma maneira que até então, nos outros filmes, ele era um qualquer, né? Acho que me surpreendeu bastante ele se tornou um personagem tão fundamental pra trama, e tão tocante pra Tama, do que, por exemplo, a Nebulosa, que a gente achava a princípio que ela ia ter partes mais dramáticas com a Gamora, né? Eu achei legal esse arco dele, a relação dele com o Starka, que ele, é, como a gente falou no começo, essa é muito, tem muito pai e filho, muito família. Ele é tipo aquele filho que fez, se comportou mal e brigou com o pai, que o Starka é meio que o chefe lá dos saqueadores. E ele acabou sendo, e foi por isso que ele acabou ficando com o Peter e tentando se regenerar. Não se regenerar, mas fazer alguma coisa de útil na vida, que é o que ele acaba falando até no final. Deixa eu fazer uma coisa de certo, pelo menos na vida. Acho os guardiões originais lá, os saqueadores, não sei não, eu acho, podem ter um destaque um pouco maior no futuro, porque eles pegaram atores muito conhecidos pra fazer os caras, pra fazer tipo só essas pontinhas de 2 minutos em tela. Uhum. Então, é bem provável aleatório. Que tenha. Todo mundo é conhecido lá, tem o Stallone, tem o Michael Rosenbaum, tem a Michelle, não sei das contas lá, que é o... Michelle Eion. Porque por um minuto eu achei que era a personagem, a ela lá do Thor. Ficou parecido demais. É, ficou parecido. Eu acho que, eu acho que exageraram na... Exageraram na sombra do olho dela, né? Mas sabe o que é o problema? Que o pessoal falou que ela não parecia a Aleta, né? Que ela seria equivalente à versão feminina do Starka, né? E, só que a gente tem que lembrar o seguinte. Nos quadrinhos ela é loura porque o Águia Estelar também é louro. Então, quando botaram o Stallone pra ser o Águia Estelar, tinha que encontrar uma morena pra ser o... Morena não, né? Porque ela é... Ah, ela é japonesa. Ela é chinesa, né? Mas, enfim, encontrar mais ou menos uma que lembrasse mais ele, não botar uma loira, né? Até pra mainframe lá, que tem uma frase que puseram a Hannah Montana, né? É. São atores muito conhecidos, não é? A Miley Cyrus, né? A Miley Cyrus lá. Só o único que não tem um ator revelado, né? É o Krugar, né? A versão mística, que seria um descendente futuro lá, né? De Mago Supremo do Doutor Estranho, né? Que aparece no filme. Se bem que eu acho que, se eu não me engano, nas histórias ele nunca chegou a ser Guardião da Galáxia, não. Ele só era parte das histórias, né? Mas enfim, isso fica pra discutir em outro momento. Quando o Stallone chega naquele país de tolerância lá, ele já tava. Parecia que o Yondu já tava sério. Os caras chamavam ele: ô, Yondu, desce aqui. Estamos falando de você, tô contando piada aqui. E aí tava sério, parece que tava prevendo que ia acontecer alguma coisa. E conforme foi evoluindo e apareceu o Stallone, o Starka, e já deu a cara dura dele, e depois foi plantando aquela sementinha nos piratas dele, e eles vendo que o mundo tava ficando mole, aquilo ali já tava mostrando pra gente, né, que não ia durar muito como um saqueador. Mesmo matéria de divulgação e tal, já tava mostrando o Yondu como um dos guardiões. Então, eu mesmo já tava esperando assim, alguma coisa que acontecesse ali, mas não que ia ficar meia-meia, ia dar aquela briga inteira e que no final acabou apenas ele isolado, ele e o Kragnin. Mas o Kragnin foi esperto, ele ficou ali dizendo que tava com o Taserface, mas agindo por trás para poder ajudar o Yondu. Então, dois comentários à parte antes de começar essa parte, é que assim, eu fui assistir esse filme lá com a minha esposa, né? Eu acho que assim, ela gostou bastante, mas acho que por dois motivos. Um, porque tinha o Stallone, né? Ela reclamou que o Stallone apareceu pouco, né? Então tomara que, já que naquela cena pós-crédito lá, então dá a entender, meio que vamos dizer assim, são a versão, né, futura, né, dos Guardiões da Galáxia, tomara então que tenham bastante destaque no próximo filme, acho que devem ter mesmo, né? Acho que naquela cena lá não foi à toa. E outra é o personagem lá do Shang-Gun, né? Que é um personagem que ela gosta de assistir muito, Gilmore Girls. E exatamente aquele que é um dos personagens principais daquele seriado. Então acho que foi por causa desses dois motivos que ela gostou bastante do filme, né? Principalmente porque o Shang-Gun, ele tem uma coisa desse humor meio, como é que fala? De expressão, né? Então você tá vendo lá, então de repente ele faz uma cara lá e você começa a dar risada, né? Feito aquela cena da Nebulosa, né, que ela começa a falar com raiva, né, da irmã, que ela vai se vingar da irmã e depois vai matar o pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e ele fala, aham, é que eu esperava que você quisesse como um prêmio, sei lá, um colar, uma coroa, não, tipo assim, comprar equipamentos e uma nave pra matar a família. Ele é um personagem, cara, ele já tava, né, no primeiro, tal, mas nesse filme, cara, ele ganha muito destaque, né, ele é o coadjuvante, cara, que tá ali roubando a cena, né. Ele é tão bom de expressão corporal que ele é o Rocket. É ele que interage com os atores no lugar do Rocket ali. É ele que tá sempre ali, depois que é apagado digitalmente. Uhum. Mas o que eu fiquei surpreso é que eu pensei que ele fosse morrer, vou ser sincero. Porque como ele não é um personagem dos quadrinhos, não tava no cartaz e tudo mais, se eu fosse chutar pra alguém que tinha que morrer numa redenção, era ele, não o Yudu. Aí eu passei metade do filme olhando assim, beleza, aqui que ele morre, aqui que ele morre, aqui que ele morre. Pelas contas, ele entrou na equipe. Você tem que ver que o James Gunn tá pensando no futuro do emprego do irmão dele, né? Tipo, se eu vou matar meu irmão agora, né? E o Morgan já acabou, né, a temporada, e não deve ter mais, então. E tem maior nepotismo ali, que até os pais do Jamie Gunn aparecem também. Os pais aparecem? Aparecem até nos créditos. Mas eles são quem? Aqueles dois velhinhos lá? Eles estão quando aquela bolha tá destruindo as coisas lá na cidade lá. Nossa! Ah. Ou seja, o filme é mais família ainda, dos dois jeitos. Mais família ainda do que a gente imaginava. E tem uma criança chamada também com o sobrenome Gunn que aparece, também aparece nos créditos. É, ele pra economizar chamou a família dele, né? Gente, a gente tinha uns coadjuvantes aqui, uns figurantes pra pegar, mas pra economizar, vem aqui, todo mundo tá no estúdio aqui visitando. Ah, ele já tinha gastado quase todo o orçamento de efeitos especiais dele fazendo o Kurt Russell virar o Tango e Cash de novo. Então, você sabe que o Kurt Russell, eu descobri isso agora, não é face CGI aquilo? Não. Aquilo ali é maquiagem. Maquiagem, né? Se for digital, se for, né? Não, eu tô falando sério. Aquilo é maquiagem. Foi anunciado isso hoje pela entrevista que ele deu ao Omelete. É o maquiador do cara. Olha só, caralho. Eu achei que não era computação gráfica, porque era muito perfeito. Então, mas o cara falou... Gráfica, ele, cara, mais ele... perfeita que seja, ela tem uma um tremelique bem sutil... Igual em Tron, quando o cara olha e vira a cabeça, é difícil para os polígonos virar junto. Então sempre fica meio disforme. E na cena dele não aconteceu isso. Eu falei, nossa, ele aperfeiçoou pra cacete isso, hein? Cara, porque tinha dado de lavada no Rogue One, cara. Por isso que eu tava dando parabéns pra eles. O maquiador do... Que é o maquiador que sempre acompanha ele, o Kurt Russell, né? É o mesmo cara que fez o tapa-olho do Snake Plissken? Sei lá quem, é... Diz que acompanha sempre, já faz uns 10, 15 anos que acompanha ele. E aí ele falou o seguinte, que ele na hora que ia fazer o Face CGI, aí tava vestindo ele, aí o maquiador chegou pro James Gunn e falou assim, vem cá, se você quiser, eu deixo ele jovem como se tivesse, sei lá, uns 40 anos atrás. Aí o James Gunn falou assim, se você puder, toda ajuda é bem-vinda, né? Que aí a gente ajuda e o cara do efeito especial faz. Aí diz que de repente o cara saiu da sala de maquiagem lá do trailer dele, e o pessoal ficou apavorado, que ele tava jovem pra caramba, né? Eu só faltando em cast, né? Total. É, pois é. É porque talvez pra ele, se você olhar, apesar do Kurt Russell ser mais velho e tal, se você olhar o rosto dele, não é uma pessoa que tá acabada, por exemplo, feito o Robert Downey Jr. tá, sabe? Que é cheio de ruga, de pé de galinha e por aí vai. Ele tá velho, mas parece que ele se trata. Outra cena que também eu achei muito boa, na sequência mesmo, né? Que quando chegam lá os saqueadores pra pegar, né, o Rocket, a Nebulosa e o... Não, pegar eles vão pegar o Rocket, que eles não sabiam, né? Eles não sabiam. É, então, não, mas enfim, tava lá os três lá. É muito legal a cena, né? O Rocket detonando todo mundo geral, né? Você vê que, pô, o cara, bom planejamento, não sei o que, aqui e ali. Aquilo foi perfeito, cara, porque no primeiro filme... O cara é uma máquina de matar mesmo, filha da pois mãe. Pois é, lá, cara. O que deveu no primeiro filme, que a gente ficou só com aquela expectativa, né? O Rocket, sei lá, monta as coisas e tal, mas a gente nunca viu ele em ação assim, frenético, como o personagem sempre prometeu nos quadrinhos, né? Dele ser um cabarmeiro, um cara que faz um monte de armadilhas, e ele sozinho pode detonar a galera. É tanto que em determinado momento dessa cena aí que o Felga tá falando, alguém fala, e você sem esses brinquedinhos, quem você é? Aí ele mesmo assim prova que ele é um fanático, um maluco, né, que detona todo mundo do jeito que pode, né? Só parou porque apareceu o Yondu, né? Que se não tivesse aparecido também, acho que ele levava a galera, né? E aí você também percebe, né? Porque, assim, no primeiro filme, o pessoal ainda lembra lá que o Yondu deu uma aliviada, né, pro Peter Quill, né? Uma aliviada lá pros Guardiões, né? E aquilo ainda tava engasgado pro pessoal, né? Tanto é que fala, pô, você vai aliviar de novo pra esses caras, meu? Foi o que o aí depois falou, né? Vem mais uma cena engraçada, né? Que ninguém sabe o quanto é um quarto, na verdade, né? Todo mundo começa a fazer as contas, só faltou aquele meme da Renata Sorra aparecendo, né? Pra fazer as contas. Aí, tipo, dá uma confusão e tal. Aí quem resolve a parada é a Nebulosa, né? Que dá um tiro. Eu achei que ele tinha morrido ali naquela hora, né? O Yondu com aquele tiro da Nebulosa, né? Aí, no final das contas, a Nebulosa que acabou resolvendo a coisa, né? Ela se soltou lá, né? E aí... É, na verdade ela enganou, né? A Nebulosa foi vilã até o final, né? Se você olhar direitinho, ela meio que deixa passar a coisa ali só depois do funeral. Mas ela, tipo assim, ela enganou o bebê Groot, né? Ela falou assim, me solta que vocês estão precisando. Ou seja, em todo momento que ela pedia pra soltar, dizendo que ia ajudar a galera, ela tava mentindo, né? No momento que ela se soltou, ela traiu. Aí mais uma cena engraçada, né? Ela queria comer aquela fruta lá de qualquer jeito, que sei lá que raio que é aquela coisa. Traduziram como inhame. Todo mundo falou, não, aquilo não tá maduro, aquilo não tá pronto, não sei o que. Aí no final ela come, porra, não tava pronto. Humor de James Gunn total também. Agora essa cena da Nebulosa, né, dela detonar a, sei lá como eu chamo aquela porra lá, aquela crina do Yondu, né, foi uma coisa bem legal, porque é uma coisa que o James Gunn ficou devendo por bobagem, né, de caracterizar melhor o Yondu, botando um negócio mais parecido com a versão original. Aí finalmente agora aconteceu, né, tudo bem que não faz parte da raça aquilo ali, né, é uma coisa, é um tipo um artefato que ele coloca artificialmente, que ajudaria ele a controlar a flecha, sei lá, o diabo tá por trás daquilo, mas deixou mais parecido com a versão do que é o personagem nos quadrinhos. O Magari, ele praticamente sintetizou quase tudo que eu poderia dizer sobre Yondu. Toda essa parte aí eu só achei extremamente foda, a parte que ele sai matando geral também. Ixi, essa cena é fodida, hein? Não, e depois ele explica como é que ele faz, porque eu também tava, eu fiquei uma boa parte do filme pensando, como é que esse cara consegue controlar tão intuitivamente isso daí? Porque se tu for olhar, acho que nem nos quadrinhos é tão assim, até porque nos quadrinhos é um arco e flecha. É, ele direciona a flecha de acordo com a subiu, né? É tipo, ele direciona, se vai pra direita, vai pra esquerda e por aí vai. Não, mas a questão é que ela fazia ângulos e voltas e curvas. Não, é do filme, que, é bem tipo, era pior, pensamento. Né? Mas como assim? Ele explica como? Que parte ele explica que eu não entendi? Lá que ele explica lá que ele não pensa, ele usa o coração, é uma coisa mais intuitiva, não é uma coisa direcional. Não, científico aí, cara, falei, vai, isso aqui é sério. Já tá errando, mas tu levar isso a sério. Já tu vai querer um filtro cinza no filme. Não, mas assim, aquela parte do coração, eu acho que foi mais... É pra ele parar de pensar. Para de pensar e seja mais intuitivo, né? É, justamente, é que nem o ensinamento que o Sagat fez pro Ryu no Street Fighter do desenho. Não pense, eu já aprendi. Isso é pra ser uma referência também, Paulo? Ou não? É. É pra ser uma referência. Ah, beleza. Então eu vou botar o jargãozinho aqui pra você. Feliz agora, Paulo? Vai voltando aqui. Mas essa cena foi extremamente foda. E eu não sei quantas pessoas tinham naquela nave. Porque ele já tinha morrido pelo menos uns 10 a 20% daquela galera ali. Aí ele fez uma limpa gigantesca. Chegou uma hora ele cansou e saiu explodindo tudo. Se você olhar direitinho, já tinha morrido gente, que foi o pessoal que ficou do lado dele, né? Foram jogados pro espaço sideral pra morrer congelado lá, morrer sufocado e congelado lá fora. Ah, é, acho que tinha esquecido disso. Já tinha morrido uma galera, e aí, tipo, mais gente foi, tipo, era assim, né, pra ficar bonita na fita, né, pra casar com a música, né? Que ficou espetacular, foi uma das melhores cenas do filme, né? Aliás, o casamento, né, das cenas, entre as músicas das cenas, é um negócio que você fica de boca aberto, cara. A trilha sonora já é muito boa, naturalmente. E ainda ele faz esse casamento das cenas, cara, pô, é sensacional mesmo. As três cenas principais na nave foram muito boas. A cena do Taserface, a cena do Groot, do Baby Groot saindo buscando as coisas, e essa cena aí dele se mata no geral. As três foram excelentes. Pra qualquer outra pessoa, né, e olhar, porra, gastou, sei lá, 4, 5 minutos de cena com as cenas dessa, né, tipo, feita a cena do próprio Baby Groot, né, que é uma piada só e ficou esticando a piada. Mas a cena, cara, tem um time perfeito. Se você olhar um filme de 2 horas e 18, ele não aconteceu coisas muito mirabolantes, não. Mas todas as cenas, elas teve um time perfeito pra segurar o riso. E algumas dessas cenas, inclusive, já tinham aparecido em alguns trailers, mas elas foram alongadas, até foram espichadas no filme. E mesmo assim, elas surpreenderam ainda mais, né? Porque arrancaram ainda mais risadas do que a gente já tinha meio que previsto no trailer. Foi o caso dessa do bebê Groot, que ele tinha que buscar lá a crina do Yondu, né? Que a princípio, essa cena, inclusive pra quem tava no painel lá da Marvel Studios, na presença do James Gunn aqui no Brasil, na CCXP, ela aconteceu aqui, também acho que aconteceu lá fora, lá na San Diego. E aí ela foi espichada aqui de uma maneira tal que ela ficou hilária, né? Principalmente porque assim, não era só o bebê Groot errando e trazer as coisas. Era a conversa entre o Rocket e o Michael Hooker, né? Que ali eles ficaram presos e eles foram começando a pegar intimidade um com o outro, né? E eles falando, ei, vem cá, pra isso aí é só cueca? Ou não, ó, você tem que falar mais calmo com ele, que eu tenho certeza que ele não entendeu. Peraí, me diz que tem um jarro aqui que tem esses dedos cortados, porque senão, vamos nem tocar nesse assunto no futuro. E é uma cena que ela come bastante minutos do filme, mas ela é ideal, cara, uma das melhores cenas, inclusive, do filme, né? Como o Paulo falou, acho que talvez as melhores cenas do filme girem em torno do Michael Rooker e do E-Rocket. Inclusive, não só as engraçadas, as dramáticas também, né? Que é aquela conversa que a gente falou já no comecinho do filme, né? E que um tá meio que se comparando ao outro, né? Quer dizer, na verdade, o Yondu tá se comparando ao Rocket e falando assim, ó, vem cá, eu sou já uma pessoa velha, que a vida já surrou bastante, sei exatamente o que você tá fazendo. Mas assim, eu já estou num ponto na minha vida em que eu tenho que... já pensei que tudo que eu fiz dessas besteiras assim de tentar me resguardar, de não me abrir ou de não pensar nos outros, não valeu de nada pra mim. Então já tô te adiantando pra você não ser um babaca como eu fui. E essa da cena, também uma das cenas dramáticas do filme que mais valeu a pena. E foi demorada também, porque ela era importante, né? Talvez a cena mais importante aí, já que o filme... Todos os personagens giravam em torno de relações familiares, de parentescos, né? Os dois ali eram figuras sem vínculo parentesco nenhum, né? Nem tardio, nem pais ruins que maltrataram eles. São pessoas que não tiveram, né? Um era escravo desde criança, né? Nem lembra quando é que os pais venderam ele. E o Rocket piorou, né? Não sabe nem qual é a origem dele direito. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. Bom, já que o tema é pai, né? A gente tava falando mais, até se adiantou um pouco pra falar dessa separação que houve no grupo. Vamos agora voltar um pouco aqui e falar sobre a relação do ego com o surgimento do ego, né? E o como é que ele se apresenta pro Peter Quill, né? É uma coisa que o James Gunn entregou de cara antes de aparecer qualquer trailer, né? Ele falou na San Diego, olha, eu vou dizer uma coisa porque isso não é a parte mais importante do filme. E o pior que não é mesmo, né? É a segunda grande cena do filme, né? O ego surgindo pra salvar os Guardiões da Galáxia do ataque dos soberanos, cai num planeta qualquer lá, e aí ele já aparece e diz assim, olha, não vou deixar isso pro final não, aqui não é Império Contra-Ataca não, já vou dizer de cara, ó, eu sou o ego e eu sou seu pai. E aí tem todo aquele plot pra justificar porque o Peter Quill era uma pessoa muito, mas muito além de um humano comum. Por que ele conseguiu segurar a Joia do Infinito? Inclusive, ele eleva o ego a uma categoria de celestial, né? Eu não sei se isso se o ego é definido assim nos quadrinhos, né? É só um planeta vivo. Eu sei que ele é um planeta vivo, mas ele é, claro, uma figura importante do panteão cósmico da Marvel, né? Mas ele não tem, tipo assim... Como ele é velho, né? O mesmo nível de o Mestre Ordem, Lorde Caos, ou que Tribunal Vivo, enfim. Que é aquele panteão cósmico mais... que o próprio Galactus também participa, né? Que é mais categoria quase divina, né? Mas ficou curioso, porque querendo ou não, ele não é um planeta exatamente vivo. Pelo que mostrou ali, ele era uma criatura que não tinha consciência de nada ao redor dele. Pelo que eu entendi, se não foi uma coisa subjetiva, ele tinha um cérebro realmente literal ali no começo, que era só a única coisa que ele tinha, e ele foi agregando as partículas ao redor dele pra formar coisas. Não sei se aquilo era subjetivo ou literal, mas foi o que tentou mostrar ali, né? Ele era tipo assim, como é que eu diria? Um moldador a nível atômico, né? Ele era capaz de criar tudo, né? Sendo que tudo que ele criava era também parte dele. Só não era capaz de criar vida. A vida que ele quis dizer ali era uma vida fora da extensão dele, né? Porque tudo que ele criava que era vivo ali no planeta era ele também, né? E aí foi quando ele... curiosamente, que se expandir para outros lugares, para ter contato com outras pessoas que nem ele, mas talvez por essas pessoas não serem num nível divino, né? Pelo menos eu interpretei dessa maneira, né? Ele foi se decepcionando, né? Agora, curiosamente, a coisa foi se revertendo no decorrer da história, porque ele, que só era um planeta, assim, tinha capacidade de virar um planeta, segundo ele, menor do que uma lua, começou a ter aspirações de virar todo o universo, toda a galáxia, né? Já que ele queria colocar uma extensão dele para contaminar a todos os outros planetas, pra eles também terem parte dele, né? E ficou meio deus, não seria deus, como é que eu diria assim, de uma divindade meia... Deu ruim, vamos comentar de novo, do meu jeito agora. Não, acho que a intenção dele era ser, não é mesquinha, é uma entidade mais gananciosa, né? Que ela queria ter ainda mais poder do que ela já tinha, uma coisa desse tipo, né? Não, eu entendi que no caso é porque ele não gostou do tipo de vida que existia, ele queria uma vida que fosse mais parecida com a dele, ele queria irmãozinhos, por assim dizer. dizer, fosse a vida fora do planeta ele mesmo fosse mais parecida com ele. Pessoas com quem ele pudesse se relacionar. Na verdade, é bem confuso isso. Ele disse que ficou decepcionado realmente com o tipo de vida que ele encontrou. E pode ser mesmo essa versão do que o Paulo tá demonstrando aí. Mas em determinado momento, ele também chegou a se apaixonar, né? Ele tentou, digamos assim, reproduzir descendentes ou pessoas iguais a ele, sei lá, por várias raças. A questão é essa. Nessa parte, já fazia parte do plano. Ele já tava decepcionado, ele já tava querendo fazer aquele plano de substituir todo mundo com novos zequinhos. Só que o problema é que pra ele ter novos zeguinhos, precisava de outro igual a ele. Só que como ele era o único, ele precisava de alguém, fazer alguém igual a ele. Então ele resolveu fazer do jeito mais... carnal. Aham. Uhum. Aí foi tentativa e erro em cada planeta que ele ia. Até que, aí como tu disse, lá no finalzinho, lá, porque isso aí parece que aparentemente foi um plano de séculos, pelo menos, ou décadas. Aí chegou lá no finalzinho, ele se apaixonou pela... qual o nome dela? Esqueci o nome dela. Meredith Quill. É. Não era Marta, né? Podia não, ser não. Marta. Graças a Deus, não. Não, se fosse não. Marta, teria feito as pazes, não teria tido a briga no final. É, seria complicado se fosse. E a Meredith foi uma que ele se apaixonou, não sei, pelo que ele entendeu, talvez a vida na Terra assim fosse mais curiosa, né? É engraçado em que ele faz a referência a toda a história de paixão dele com a Meredith, com aquela música lá, Felga, me diz qual é a música aí. Ah, agora eu não vou lembrar não, meu. Basicamente ele faz a referência, na música ele diz como se fosse um marinheiro, né? Mas ali ele já faz a referência a ele como se fosse um viajante espacial, em que de última hora ele não poderia casar, não poderia ter, e ficou com uma relação e ter uma vida só com a mulher dele, porque a grande mulher dele, a grande compromisso que ele tinha, era com o mar, né? Tanto que a música, em determinado momento, o refrão fala My Lady is the Sea. Só que a minha esposa é o mar, né? Só que no filme eles traduziram até de uma maneira diferente. Não tem a mesma poesia, digamos, que tem a letra original, não. E é curioso, porque aí ele meio que justifica o que ele ouviu daquela música pra largar não só a Meredith, né? E seguir o plano dele. Como também ele fala assim, sabe uma coisa? Eu tô quase me apaixonando por essa mulher, eu vou quase largar meu plano. E eu não vou conseguir me livrar dela. Então eu vou matar logo ela antes que se consume e eu desista de todo o meu plano, né? Vire um mortal comum, né? E é até curioso, né? Que ele, entre aspas aí, né? Matou por amor a ela, ou por amar demais a ela. Meio diabólico isso, né? Ao mesmo tempo egoísta, né? Mas só que, enfim, era o plano inicial dele, né? Como vilão, né? Ele preferiu seguir a risco que ele já estava fazendo, né? E é engraçado que essa música aí, ela é justamente o oposto de uma daquelas músicas finais em que o Peter Quill tá ouvindo lá, e aí chega o bebê Groot pra dividir o fone de ouvido com ele, né? Que se você olhar a letra da música daquela ali, é justamente o contrário, né? Em que ele fala que a outra mulher da vida dele, que era pra casar e pra ter filho, pra ter família e por aí vai. Que a música é Pais e Filhos, né? Cat Stevens. É a Father and Son do Cat Stevens. O Brandy, que é You Are Fine Girl, é do Looking Glass, que é a música praticamente que o ego usa pra justificar as coisas. Fala aí, Paulo, pra você dizer que só os outros estão falando igual, começa você falando sobre o ego. Vai. O ego era um site de notícias é sensacionalista que acabou o dia desse. Traumático, né? Mas tirando o ego do site de fofoca brasileiros, fala um pouco, na verdade, do ego do cinema. Isso aí foi a maior coisa anos 80 de todas, porque ainda é sério, cara. Era assim, você colocar o Kurt Russell hoje em dia, né, você fazer uma piada com os 80, cara. E foi calastrão ao máximo. Parecia mesmo aqueles filmes dele, Sessão da Tarde, ele lá, só que tipo, ele velho, nível mercenário já. Só tô aposentado, tô aqui barrigudo, resolvendo tudo. E, cara, foi... Sim, como vilão, eu tava dizendo, foi legal, ele teve uma motivação melhor que a do 90% dos vilões do MCU. O único problema, na minha opinião, é que no final, porque a gente sempre brinca dizendo que os vilões do MCU, um dos problemas dele é que eles sempre são o oposto do herói. Assim, tipo, é o igual ao oposto do herói. Só que nesse, pra poder ter uma luta do cara contra o planeta dele, fizeram o Peter Quill no final virar o oposto do vilão. Ter os mesmos poderes e tudo mais. Pois é, mas era na verdade dentro do próprio contexto da história, né? O que justifica, na verdade, uma coisa que eu acho que até chamou a atenção quando o Jeff conversou comigo antes de eu ver o filme, é que os filmes, não dá pra dizer quem é melhor quem aí do volume 1 do volume 2, que eles meio que se complementam, né? Parece que realmente o James Gunn fez o serviço lá em 2014 já pensando no volume 2, né? Porque tem muitas coisas que estão abertas lá no volume 1 ou que não estavam completamente moldadas. Feita a história do Peter Quill, tem uma ascendência muito forte, capaz de segurar uma com a mão, né? Capaz de segurar uma joia do infinito. E parece que daquele momento eu já tava pensando no ego. Parece que muita coisa do primeiro filme já tava pensada pra fazer esse segundo. E um filme costura no outro. Então eu acho que não foi à toa, não foi uma coisa forçada pra encaixar não, Paulo. Em algum momento ele quis que fosse aquilo mesmo. Tanto que tem aquela história lá que ele queria que fosse o ego, só que na hora que ele mostrou o roteiro o pessoal falou, mas o ego não é da gente não. O ego tá lá com a Fox lá. Não, mas acho que foi o ego, foi isso? É isso. Tem essa história que ele fala que ele queria o ego. Eu acho que o ego era sempre deles, em que o ego surgiu na história do Thor. Era o que ele pensava, que o ego surgiu na história do Thor, então é dele. Só que como ele é do Panteão Cósmico, ele foi lá pro pessoal da Fox lá. Tanto que eles queriam mudar, o pessoal do Deadpool queria mudar os poderes da míssil supersônica adolescente lá. Uhum. Aí precisava da permissão da Marvel. E a Marvel falou, tá bom, a gente deixa, mas vocês dão um ego pra gente aqui. Eles fizeram esse rolo aí. Então, como eu tinha falado antes, eu gostei do ego, como o Paulo falou. Os vilões do MCU costumam ser daquele tipo que você... Eles estão lá só pra dizer que tem um antagonista, mas no final, não fede nem cheiro. E do ego, eu achei ele um personagem legal, todo o arco construído. Eu achei ele um personagem poderoso. Acho que é um dos mais poderosos que já teve na Marvel até agora, no MCU, pelo menos. Ah, certamente. A gente não viu os poderes ainda do Thanos, assim, mas o ego, ele tava querendo ser a Eternidade, porque tem que ser um pouco poderoso pra... Falar nisso, vale ressaltar, né? Teve uma referência à Eternidade. Sim. Praticamente de novo, né? É a segunda vez que fazem referência à Eternidade. Doutor Estranho. E teve a referência também quando o Ego convence o Peter, né? Que mostra pra ele qual é o grande plano dele. De se tornar um... Sei lá, a dominação galáctica, né? Nem mundial, né? A aspiração de dominação galáctica. E aí ele toca no Peter. Os olhos do Peter, tipo, ficam com aquela... olho em que a íris é as várias estrelas, enfim. Uma coisa que lembra bastante o Eternidade, né? E aí ele cita, né? A Eternidade, né? Seria mais uma referência que dá a entender, sei lá, que diabo no futuro eles estão planejando aí de colocar a personificação física do que é o todo o cosmo, né? Do que é, que no caso é a Eternidade. Né? É a segunda vez que falam sobre isso. Pela lógica, vai aparecer em Guerra Infinita, né? Se ele usar todas as joias da manopla, aí a Eternidade entra na parada. Que vai afetar tudo. Pra mim, talvez estava um conceito mais subjetivo do que aparecer fisicamente, né? Por sinal, o ego, se a pessoa não prestar muito, muita atenção, quase que não vê a carinha do planeta, né? É. Pra não dizer, foi que nem um galáxia, né? Que só apareceu aquela nuvem lá. Aí teve gente que viu um rosto na nuvem, mas não viu. Não, naquela época, daquele Quarteto Fantástico lá do Subista Prateado, não teve galáxia nenhum. Agora, por umas duas vezes, pelo menos, você vê um rosto no planeta lá do Ego, né? Parecia que ia aparecer várias vezes, mas apareceu só uma vez e eu fiquei meio decepcionado por causa disso. Não, apareceu duas. Não, eu achei que não ia aparecer nenhum. Ia ser só esse Ego humano mesmo. Quando apareceu, eu falei, pô, apareceu, já tá bom demais. Não, eu queria ele falando, ele só apareceu fazendo a careta. O planeta fala, né? Ele fala no centro da Terra, né? Se você olhar direitinho, o planeta aparece também como no centro dele um rosto também. Isso. Ah, tá. Então, eu achei o personagem legal. Até fica, não sei se ele morreu de verdade aí, ou se uma das sementinhas que ele espalhou por aí, ele pode ter se jogado pra lá e depois ele volta, mas acho que não. É mesmo. Em segurança isso. Máxima ele faz isso. Então, hein? Out? Ah, então, sim, tá. Sim, é. Cara, eu pensei que fosse o filme do Kurt Russell por um segundo. Então. Eu também fiquei nervoso. Segura, eu fiquei parado meia hora olhando assim, aí eu lembrei que tinha uma saga do Quarteto Fantástico. É a saga do meus edições da Panini no Brasil. Isso, do X-Men. X-Men, segurança máxima, é um esporo dele que dá início a uma infestação na Terra. Então. Não é só do X-Men, não. A segurança máxima tem Quarteto. É porque ela ficou mais na revista do X-Men, porque nessa época, por causa da Abril, tava todo mundo mega zoado a cronologia. Aí só um ano depois que foi chegar em Vingadores. Tá aí. Então, achei o personagem legal, gostei mesmo. Acho que foi o primeiro vilão do Marvel Studios que eu realmente falei, caramba, isso é um vilão de verdade. Eu não achei só aquele, grande bosta, morreu, perdeu já. Achei toda a construção dele com o Peter, achei legal. Como você falou, apesar dele ser um vilão nos quadrinhos, o fato dele ter virado vilão aí, me pegou de surpresa. Eu tinha ouvido mais ou menos por cima, que eu tento fugir de spoiler, que ia ter alguma cena de fazer chorar no final. Eu achei que ele queria morrer no final, pra sacrificar alguma coisa. Eu nem imaginei que podia ser o Yondu que ia pro espaço, literalmente. Não foi o pai que você foi o pai, não foi esperava o pai. Que morreu, né? O pai de criança, não foi o pai... biológico. Eu só não achei esse negócio dele ter colocado o tumor na mãe do Peter Quill lá, achei meio desnecessário. E caramba, o cara é celestial, mas vamos devagar, né? Achei isso. É celestial, mas ele era mesquinho, né? Então. Egoísta. É, isso que é a palavra que eu ia usar, Jeff. É exatamente isso. Ele era mesquinho, ele era... Por que não destruir logo o planeta todo de uma vez? Ele, na verdade, quando ele viu que tava sentindo emoções demais... Ele decidiu que tinha que voltar ao plano... Eu tô humano demais, sabe? Aí eu vou esquecer, matar isso que tá me contaminando, essa sensação, assim, prejudicial à minha ascensão a uma divindade maior, então vou eliminar ela, né? Isso aí eu até talvez fique forçado, mas eu acho que até uma coisa que é interessante pro plot, porque é isso que ele tenta convencer o Peter Quill, sabe? Ele fala assim, olha, Peter, a gente tem capacidades pra se tornar um deus. E quando você é um deus, tudo que é material fica pra trás. Aí o Peter fala, e meus amigos? Aí ele fala, então, faz a mesma coisa, entendeu? Teve uma hora que eu tive que abandonar sua mãe. Tanto que foi isso que eu fiz. Tem hora que eu meti um tumor nela, assim, tipo, pra matar ela. Porque quanto mais eu ficasse vinculado a ela, mais eu ia perder essa questão divina. Ia ficar mais humano. Ele até fala que se ele voltasse mais uma vez, porque ele voltou. Daí teria que ele voltou várias vezes pra Terra, pra encontrar ela. Três vezes. Então, fala, se eu voltasse outra vez, eu não ia mais querer sair de lá. Então eu vou matar logo ela, que aí tô de boa aqui. Exatamente, né? Tipo assim, e pelo que eu deu a entender, ele eliminou ela já com Peter criança, né? É óbvio que foi eliminado criança, enfim. Mas dá a entender, talvez, que ele tenha encontrado o Peter criança, é? E aí, tanto que o câncer só apareceu lá quando o Peter tinha por volta de uns 10 anos. Né? Sim. Ou um pouco menos, sei lá. Só que o Peter não lembra do pai, né? Ah, talvez não falou que era o pai dele. É, mas deve ter feito com a máscara de Darth Vader, só pra fazer referência. Complementando... Você estava falando da Fox e do direito. Talvez não tenha sido o ego exatamente que o James Gunn queria. Talvez tenha sido os vigias que aparecem. Os vigias não, sempre era... aparecendo no Quarteto Fantástico. Desde que eu olhei aquela parte lá, desde que a hora que eu falei, eu tava procurando a matéria aqui. Eu achei aqui, tem um site chamado Universo Marvel 66. Não sei se vocês conhecem. Tem um site aqui escrito por um tal de Coveiro, a matéria. Mas é, informações podem ser... Ele fala aqui, ser fatos alternativos, né? Ele fala aqui, ó. O personagem do Kurtz Russell, do novo filme, que ele não falava que era o ego ainda, que era segredo, em troca das mudanças dos poderes da míssil adolescente Megasônica, lá, Negasônica, sei lá como que é. Vou dizer uma coisa, se foi o Marvel Mimia que escreveu, e tu esse rapaz aí que você citou, então há de se confiar. Tá aí, ó. Mandei pra... Aí. Depois não vou mandar nojo. Ai, minha boca. Pode ter desviado a atenção da gente, mas não sei. O que eu só queria falar do ego que... Naquela cena que ele fala que botou o tumor na Meredith, deu pra se escutar, tava um silêncio intenso assim no cinema, na sala de cinema, na sala de imprensa. Quando ele falou aquilo, todo mundo... Todo mundo ficou chocado. O Jefferson foi no lugar da gente na cabine de imprensa. Eu acho que uma das melhores coisas aí dessas sessões, bem antes, que você vai quase zerado de informações. Porque nas últimas duas semanas você escapa a spoiler pra caramba. E quem faz site no quadrinho se ferra porque tem que acabar fazendo uma cobertura decente, né? Uhum. Mas é engraçado as reações do público que acompanha como coletiva de imprensa, né? É, às vezes se comporta como... Como um público normal mesmo. É curioso, como se fosse né? Fã. Os caras estão aqui. É, como se fosse. Você tem a impressão que os caras estão tudo serião lá, né? Tal, assim, mas as reações são bem mais divertidas às vezes que uma sessão de cinema comum. É muito engraçado. As risadas são mais espontâneas e tal. É, quando você tá zero de spoiler. O coitado correu, pegou um monte de notícia e acabei eu indo. Tudo bem. Só um complementando. O quando ele fala que ele é um celestial e tal, ele tem um cérebro. Ele fala que o planeta cresceu em volta dele, né? Ele foi juntando. Camada por camada. Camada. E ele queria que o Peter também passasse a ser celestial também. Mas nos gibis, o ego, ele saía por conta do cosmo, planetas que tivessem consciência igual a ele. E os que ele não. O planeta que ele achasse e não respondia, ele destruía. Então, ele foi uma adaptação disso, de um planeta irmão para um planeta filho. Eu não sei se ele queria que Peter virasse um outro planeta ou passasse a consciência dele como se fosse um avatar. Pro corpo do Peter. dizendo que aquele corpo dele já estava velho. A princípio, o que deu a entender é, se o Peter concordasse, os dois juntos iam meio que turbinar o centro daquele planeta que tinha conexão através daquela semente lá que ele espalhou pelo mundo, a tornar todos os outros planetas parte do que ele era, né? Que a ideia dele, pelo que ele mostrou na sequência ali, era de planeta virar uma galáxia inteira. Ah, ele queria mais energia para poder fazer isso, né? Isso, ele chama... Quando o Peter não aceita, ele fala, se você não aceita de livre bom grado, então você vai virar uma bateria. E é literalmente o que ele faz com o Peter ali, né? E o que ele tinha feito com todos os outros antes? Não, os outros não tinham, né? O gene celestial, como ele chama. Então os outros seriam tipo assim, ah, é aquele teste que ele fez com o Peter, né? Peter, estende as mãos, tenta manipular a energia. Aí o Peter conseguiu. E ele já tinha ideia que o Peter ia conseguir, porque o Peter segurou uma joia do infinito. Ele já tava com aquela suspeita. Já os outros, ele falou assim, vai lá, tenta manipular a energia. Aí o bicho não conseguia, né? Aí falou, ih, falhou, então morre. E aí, com isso, ele juntou um monte de caveirinha, de ossada dos bichos, né? Que foi jogando lá no buraco lá. Engraçado aquele buraco. Foi só eu? Ou vocês notaram que o jeito que aquelas ossadas foram formando ali parecia um olho do Agamotto? Nossa. Vocês não acharam esquisito, não? Não. Não. Eu assisti o filme sobre. Pois é. Ó, formulei outra teoria aqui agora, então. Será que porque o Peter Quill era humano e é misturado com o gene dele, conseguiu segurar a joia do infinito, porque os celestiais já estiveram aqui na Terra já fazendo experimento, igual nos gibis? Lá tá você chutando Terra-X aqui. Quem sabe, né? E eu que não li Terra-X, eu li as partes do Kirby, um pouquinho. Essa parte, tem uma... destacar, né? Aquela cena, né? Ele chegando no planeta do Ego, né? Ao som do George Harrison, mais Sweet Lord, cara. Ficou sensacional, né? Aquele, mais uma vez, é um filme que tem muito colorido, né? É um filme que... Não é... Faltou os filtros de cinza, mas eles sabem usar muito bem, né? O colorido. Eu achei que ficou legal mesmo, né? Aquela cena ficou sensacional. E com relação ao personagem do Kurt Russell, acho que foi assim, né? Ele começou todo bonzinho, né? Todo... Ah, eu sou um cara humilde, vem comigo, não sei o quê, blá blá blá, pra depois ele mostrar que na verdade era um tremendo de um filho da puta, né? O cara era tipo megalomaníaco, tava com um plano maluco lá. E aí também a gente depois descobre, né, que aquele monte de ossada, elas são os filhos dele, né? Que não passaram nos testes, né? Essa parte, por exemplo, é dessa relação entre o Peter e o coisa, meio que dá a entender que quase que assim, que o Peter é filho de um deus e tal. Lembra aquela coisa que a gente fez aquele do... aquele podcast, Coveiro? Acho que foi sobre o Senhor das Estrelas, né? Que lá no começo, quando ele foi criado pelo Englehart, né? Ele tinha mais um caráter messiânico. E nessa etapa do filme, achei que iam começar meio que explorar isso, sabe? E aí também destacar, né? Foi aí que a gente foi apresentado pra Mantis, né? Que era... Sim. Meio que a... Até agora eu tô tentando entender o que aquela mulher tava fazendo ali. Aquele papo ali. Não, então... Ele botava... Era um sonífero! Colava, cara. Ela era um sonífero. Mas assim, vou tentar entender melhor, trabalhar melhor o que era Mantis. Pelo que entendi ali, por mais que ele se considerasse divino, blá, blá, blá, blá, blá, o ego, ele não conseguia dormir. E pelo que a Mantis descreveu ali, deu a entender certa hora, pode ser por um pouco de consciência de ter matado toda a progênie dele. Ela era a única que sabia do segredo, né? E ela fala, ele não consegue mais dormir, né? E aí meio que, tipo, ela acalmava. Então, é aquela coisa, né? É uma consciência viva que foi vagando por vários planetas, foi se afeiçoando, principalmente, literalmente, né? É o que ele admite, pra Meredith Quill. Mas não sabe as vivências dele por todas as outras raças, né? Ele diz que só se apaixonou pela Meredith, né? Mas sabe-se lá se foi com todas mesmo, que ele dá essa desculpinha, né? É, ali eu acho que foi com todas. Ele se apaixonou pela Meredith e a outra era Mantis. Abraço, Marcos. Ai, ai. Bom... Fazendo uma curva nessa piada infame do Elton, né? Enfim, tem hora que ele vai mostrando aquelas esferas lá que... bem didáticas, né? Que ele teve relações com todas elas. Então ele pode ter tido um sentimento igual por todas elas, né? Só ter dito aquilo que foi só a Meredith com Quill. E aí, meio que bate uma consciência, ou pra se livrar daquilo ali. A Mantis vai, tipo, dorme, né? Esquece isso, por aí vai. Pra meio que tirar qualquer sentimento dele de culpa, né? Pelo menos dá a entender isso. É, tanto que ele fez um monte de filho, tá? Pior que o Mr. Catra. É. Aí toda vez que ele levava um moleque lá, que ele achava e levava lá pro planeta lá pra contar essa história, ele fala, então, eu gostava da sua mãe, mas aí não sei o quê. Faz aí, vê se você consegue brincar com a bolinha colorida aqui. Não consegue, foi mal, morto no braço. Então, eu só gostava da sua mãe. Até que o Peter conseguiu, eu falei, então, é a sua mãe. E a Mantis, inclusive, ela não tá só aí pra ter essa função nele, enquanto a gente não sabe todo o plot da história, mas também pro final, né? Porque convenhamos, o que é que seria da galera se ela, Mantis, não tivesse realmente colocado ele pra dormir no auge daquela confusão lá? Era só entregar uma revista do Bendis pra ele que ele dormia assim. Não, cara, aí que ele ia pra Terra com toda a fúria pra querer destruir um planeta que criou uma criatura que nem o Bendis. Mas aí não tem na revista do Bendis, né? Era só ela que podia fazer ele dormir. O Peter não tinha ainda plena noção dos seus poderes, né? E a equipe não tava preparada ainda. Ela ia articular e montar a bomba, essas coisas todas, né? A coisa só foi se resolvendo no decorrer da história. Eles atacaram um planeta vivo sem plano nenhum, né? Não sabia nem como é que ia resolver a história. Meio que no improviso resolver a questão. E se não fosse a Mantis, meio que acalmando ele naquele momento, eles estavam ferrados, né? E faz sentido, digamos assim, ela se encaixar na história, né? Meio que não tendo passado nenhum e por aí vai, né? Pegaram, aproveitar aquela história das anteninhas nela, né? E disse assim, vamos transformar ela num insetoide pra valer, né? Já que a gente não pode trabalhar com aquele besouro, né? Dos micronautas, vamos juntar um personagem com outro, fazer uma lambança aí. E aí a Mantis praticamente não tem passado, porque o ego tirou ela quando ela ainda era uma larva. Ou seja, ela não tinha vínculo com a família dela, hein? Enfim, pra ela o pai dela é o ego, né? Ela poderia ser filha dele também. É, não sei, né? Vai que, né? Isso realmente não tá explicado. Melhor interação ela e o Drax, cara, é muito engraçado. E ele trolando ela ainda por cima com o Rocket. Aquela cena foi boa mesmo. Na verdade, aquela cena que não é nem trollada, né? É aquela sinceridade assim, assustadora do Drax, né? Que aí fala, você é feiosa, tá, mas o que importa é que o que você é por dentro, né? E todas essas cenas assim de que ela, olha, não quero nada, o que, é que você tá fazendo aqui na minha cama? Você é muito magrela e feiosa pro meu gosto. Aí ela, não é nada disso. Aí ele querendo vomitar, tipo assim, o que, que você tá fazendo? Eu não tô imaginando a gente junto. Que negócio mais absurdo, cara. Ah, mas é que o Drax sempre foi esse negócio de entender as coisas ao pé da letra, então ele falar tudo que ele tá sentindo não vai de encontro que foi mostrado no personagem. Bom, alguém quer falar uma coisa da Mantis? Aproveitando, a gente teve um podcast sobre a Mantis, né? Sim. Dos quadrinhos, né? Finalmente a gente tem a contraparte agora pra falar como é que ela ficou. Eu acho que foi legal, porque valorizaram aquela parte de empata, fizeram questão de explicar literalmente todos os poderes dela de uma maneira em que gera uma piada, ao mesmo tempo fica bem claro do que é ela capaz, né? De induzir os sentimentos, como de perceber os sentimentos, né? Enfim, fazer um monte de coisa, né? Mas sem ler mentes, sem literalmente ler o que tá a pessoa pensando, né? Achei a personagem legal. Ela foi bem introduzida, não foi daquele jeito muito forçado pra que ela acabou entrando pra equipe no final. Ela tava lá. Uma personagem bem introduzida. Eu acho que não sei se vai ter alguma coisa depois, alguma relação dela com o Drax. Ele vai superar essa birra dele e acabar pegando. A princípio, eu acho que não, porque o único momento que ele teve assim mais amigável com ela, mais assim emotivo com ela, foi aquele lance dele ter as lembranças da filha dele, né? E ela tocar, e aí também dividir o sentimento. E aí em algum momento, né, quando ele vai incentivar ela, né? Aquela coisa mais pai e filho. Que o filme todo girou em termos disso. Isso. Né? Tanto que quando ele vai incentivar, ele fala, pai, eu sei que você consegue. Mas depois, poxa, eu achava que você não ia conseguir. Filha da mãe. Não, o legal foi depois. Tinha até no trailer, eu acho que ela leva uma pedrada. Passa uma hora depois, Mantis, cuidado, a pedra. Aí ele ainda fala, eu tentei avisar. Só que essa cena ficou mais clara assim no filme do porquê houve isso, né? Ficou meio à toa pra quem viu o trailer, né? Tipo assim, olha, eles estão em formação de grupo, se uma pedra do nada derruba e tchau, né? Que coisa sem lógica é essa? Tudo bem que é Guardiões da Galáxia, não precisa ter lógica. Mas no filme, aquela pedrada foi justamente porque ela tava agachada ali fazendo o ego dormir e de alguma maneira o corpo reagiu, né? Pra derrubar ela, pra eles conseguir reverter a situação e voltar a despertar e lutar contra os guardiões, né? Aí ficou bem legal aquela cena, não ficou ridícula, ou mais ridícula. I can feel their feelings. You feel love. Damantes a gente passa agora pra falar sobre as outras duas figuras femininas que predominaram e dividiram boa parte de tela juntas, e que tem também outra questão relacionada à paternidade. São a Gamora e a Nebulosa, que tem um problema ali que seria fraternal, né, entre as duas irmãs, mas todo o problema que há entre elas é culpa do Thanos. E aí é legal, do jeito que foi colocado, é que a todo momento você vai enxergar a Gamora, porque ela assim resolveu trair Thanos desde Guardião da Galáxia 1, né, como sendo a heroína. E aí a Nebulosa entra aí com a irmã que realmente faz a todo momento trair eles, que tem um rancor muito grande em cima da Gamora, mas ela finalmente justifica isso. Ela é toda robótica daquele jeito, praticamente Thanos fazia uma rinha de irmãos, né, em vez de fazer com um pitbull ou com um galo, qualquer coisa desse tipo, botava as duas pra brigar, né, tipo assim, ó, quem ganhar aqui, eu não vou castigar. E o castigo do Thanos, pelo que mostrou ali no filme, era toda vez que a Gamora ganhasse sobre a Nebulosa perdia um pedaço dela, cara. Uma mão, um olho, um pedaço do cérebro. Cara, ficou um negócio tão esquisito que se você olhar direitinho, não sobrou mais nada da Nebulosa ali. Porque toda hora que a Nebulosa cai, ela se desconjunta todo e vira um robô. Então, muito pouco. Acho que talvez só um cotoco deve ter sobrado ali dela, né? E a Gamora, a todo momento, mesmo se, vamos lá, considerando ser irmã dela, ela tava pensando nela. Tipo assim, velho, se eu perder essa luta aqui, vai ser eu que perco um pedaço do meu corpo. Então eu vou pegar essa menina aí e vou, tipo, bater e nela e ganhar dela e que se foda. Ela não fazia isso pra agradar Thanos, não fazia isso por nenhum outro motivo que não fosse pro próprio bem-estar dela. E aí, ela também não pensava na Nebulosa. A Nebulosa dá a entender ali que a todo momento, quando ela tá pra dar um golpe final na Gamora, ela meio que recua, né? Que ela, a princípio, ainda tinha um sentimento de irmã por ela. Não sei se isso era de verdade ou não, mas enfim, né? Em determinado momento, ela fala, caramba, você sempre queria se safar e eu sempre queria que minha irmã me protegesse, mas isso nunca aconteceu. E na primeira oportunidade que se teve, você se afasta do meu pai, né? Foge. E eu é que fico lá como sendo a cordeirinha, né, dele. E ainda me ferro no final. Enfim, tem um momento que tem uma luta drástica entre as duas, né? Bem ali no meio do planeta, um pouco antes delas encontrarem as ossadas das crianças lá. Até aquela uma cena de absurdo, né? Que é bacana a maneira que ela chega, a Nebulosa, com a nave atirando por aí vai. Só que tipo assim, ó, beleza, me safei dessa, agora o jogo virou. Peguei essa arma gigante que caiu da nave, que eu nem sei como é que eu vou segurar ela, nem sei como eu consigo aguentar o tranco do disparo, mas agora eu tô detonando a Nebulosa. Aí é quando a Nebulosa tá se ferrando, a Gamora vai lá e salva ela. E aí, na meio da briga, que poderia matar a Gamora, aí a Nebulosa não mata e fala, bom, eu só queria provar que dessa vez eu ganho. Então ficou aquela disputa, que não tinha motivo nenhum de ocorrer, porque ela já não tinha mais proximidade com o pai, Thanos estava distante demais delas pra castigar qualquer uma das duas. E meio que até o final elas se ajeitaram, né? Naquelas, mas se ajeitaram um pouquinho. O que eu acho mais interessante, talvez, dessas duas personagens não é nem o que foi mostrado até agora. Eu quero ver agora como é que vai ser em Guerra Infinita. É aquela coisa, né? Acho que foi até a atriz, a Zoe Saldana, que falou, né? Pô, se eu queria ver uma pessoa que deveria matar o Thanos, deveria ser a Nebulosa. Ou talvez a Nebulosa junto com a Gamora. E, cara, não é uma ideia de todo ruim, não. Elas, de alguma maneira, tinha que ter um gostinho de vingança, né? Eu sei que o filme é Vingadores. Justamente. Mas seria até meio injusto. Justamente. Eu vou dizer tudo. Mas eu ainda acho que quem mais merece derrotar o Thanos é o Howard. Vamos dizer assim, outro fio condutor, né, do filme, né, essa briga, né, entre as duas, né. Essa cena do avião, cara, ela é sensacional, porque chega atirando, ela sai correndo pra caverna. Aí você fala, né, não, peraí, né, a outra entra com um avião dentro da caverna, entra com a nave dentro da caverna atirando que nem uma doida, como se tivesse... Como se estivesse totalmente ensandecida e tal. E aí depois, quando ela pega aquele canhão lá, né? A Gamora, me lembrou aquele especial do Homem de Ferro do Marvel Super Heroes, né? É o Proton Cannon. É o Proton Cannon. Que é igualzinho que ela pega um bicho que é 3 vezes maior que ele e começa a disparar, né? Cara, a cena é total, assim, cheia dos absurdos, tá? Mas você vê que ali é uma relação de briga... Acho que, assim, a Nebulosa entrou nessa mais quase com uma briga por atenção do pai. E pra terminar numa briga que ela quer matar o Thanos de qualquer maneira, né? Porque a relação ali é extremamente, assim, abusiva, né? Ele punha as duas irmãs pra brigar e quem perdesse, perdia uma parte do corpo, né? Então o cara era, meu, é bom, é o Thanos, né? Não dá pra gente esperar nada menos do que isso, né? Então, mas é legal essa dinâmica das duas, tal. E no final das contas elas se reconciliaram, tal. Eu até achei ali que depois que a Nebulosa ia ficar nos Guardiões, até pelas próprias imagens promocionais que estavam mostrando, né? Ela tava ali no meio, tal, né? Mas acabou seguindo lá o destino dela, que é a vingança contra Thanos, né? Eu achei curioso isso, porque dava a entender a todo momento que ela e o Yondu iam virar guardiões, e eles viram, entre aspas, né? São versões honorárias dos guardiões. A equipe do guardiões continua sendo a mesma, só que em determinado momento, né? Os dois acabam servindo, né? E um personagem que não tava nas artes promocionais é o que acaba virando um guardião de verdade no final, né? Que é o Kraglin, né? O Kraglin é um dos três, digamos assim, que lutaram no final, que não eram da equipe original, é o único que fica, né? Ele até chamou o Peter Quill de meu comandante, né? Meu capitão. Amantes não fica também? Amantes também. Ah, e Amantes, né? É, realmente. Mas Amantes eu já considerava guardiã desde o começo. Mesmo quando ela lutava oficialmente. E nessa disputa do Thanos, que botava as duas pra brigar, eu acho que talvez a Gamora tenha sempre ganho, mas em algum momento ela ganhou alguns implantes que aparecem no Guardiões 1, que ela é aprimorada ciberneticamente também. Não geneticamente, mas é aprimorada de algum jeito. Não sei se Thanos já aprimorou ela pra poder ficar pau a pau com a Nebulosa, mas... Vale ressaltar duas coisas aqui, sabe? Primeiro é o seguinte, até pelo que o próprio filme mostra, né? Gamora, Drax, né? São dois personagens que são humanoides, mas eles são muito fortes. Você pode até achar que não são, não é padrão Hulk. Mas, tipo assim, pega um exemplo dos dois naquela cena que tá caindo a nave naquele segundo planeta lá. O Drax tá levando porrada de árvore, de planeta, de nave, cara, toda hora. Isso aí é praticamente você pegar um ônibus na hora do rush, cara. Quem nunca? Só sai com os roxos, né? E a Gamora, ela tá segurando uma nave assim em frangalhos, aquele negócio lá, com uma mão só. Então, os dois são realmente fortes, né? A gente não tem essa impressão, mas eles são, vamos dizer assim, a Gamora é muito mais forte, por exemplo, se fosse colocar uma luta pau a pau, dela com a Viúva Negra, que muita gente espera ver em Guerra Infinita, entenda que a Gamora tem uma força muito, mas muito superior do que a Viúva, que é apenas uma humana comum, claro, muito bem treinada. E a outra coisa que tem que saber é o seguinte, a gente tá falando de Nebulosa e Gamora aqui como filhas de Thanos. Se for seguir a lógica dos quadrinhos, elas são filhas adotivas, tá? As duas tiveram a família massacrada em determinado momento aí pelo próprio Thanos, quando foi invadir os planetas delas, né? E aí a Gamora foi adotada, né? Era uma sobrevivente lá da raça. A gente até citou isso na podcast da gente dos Guardiões lá. E a Nebulosa, em algum momento a gente achava que ela era neta, né? Nos quadrinhos é neta. É. Neta do Thanos, que ela se dizia neta, né? Mas aí em determinado momento parece que deu a entender que não era oficial, que ela só usava esse nome pra ganhar fama, né? Ela era uma pirata espacial no começo lá. Aí depois os que o Thanos matou ela, ou ela morreu, sei lá como é que foi. E aí em determinado momento, em Desafio Infinito, o Thanos meio que, entre aspas, aceita ela como neta, mas nunca ficou oficial que era uma relação realmente biológica, sabe? Isso ficou muito subentendido entre os dois. Mas com certeza a Gamora não é filha dele, né? Não, no filme também fala que ela foi acolhida. Sim, eles falam várias vezes que elas são adotadas e o Thanos colocava elas pra brigar lá. Não tem nada pra fazer naquele asteroidezinho lá, briga aí. Deu um título de figas pra ela lá, tal. Cara, elas eram pokémons dele, cara. Ele saía lá nos planetas capturando pokémon, só que a gente não via as outras pokébolas, porque estão todos na manopla. De onde o Paulo tira essas criatividades, não sei. É muito Pokémon. Jéssica, mais falar alguma coisa? Não, só falar da parte que ela fica fazendo doce pro Senhor das Estrelas. Sendo que nos quadrinhos é o contrário, né? Ela é a pegadora. E o Peter Quill é o fracassado. Só pega chorando. E ela é a mulher Hulk do espaço. Ó o comentário do Jefferson. Pegar ódio das fãs da mulher Hulk. Ui, mas é verdade? Fazer o quê? Tem fãs da mulher Hulk? Tem fãs também. Ó, quem não lê os quadrinhos vai entender que o Jefferson estava se referindo à cor da pele dela. Ah. Mas quem lê os quadrinhos sabe exatamente do que ele tava falando. É só ler a fase do Dan Slott que vão entender. Enfim, Wellington, vai lá. Depois dos dos homens prateados, prateados não, dourados lá. Essa parte da Gamora com a Nebulosa, eu achei a parte mais fraca do filme. Não sei se é porque eu não estava me importando muito se elas iam brigar ou não, que raios iam acontecer com elas. Tinha dois personagens meio chatos, que ficam naquela frescura, naquela mimimi de, ai meu Deus, você é minha irmãzinha, não vou te bater, sim, eu vou te bater, não vou me bater, me bate, eu sou sua irmã, não sou. Papai mandava a gente brigar, mimimi, mimimi. Então, eu também achei que no final a Nebulosa ia ficar lá com os Guardiões, mas ela falou, não, eu vou aqui em missão solo aqui, eu vou lá matar o Thanos, qualquer coisa eu vou lá pra Terra depois quando ele for pra lá e saiu na porrada também, salvo você. Não tenho muito o que falar dessa parte, não. Então assim, a gente já praticamente falou dessas principais tramas aqui, eu só queria reforçar um pouco essa questão de por que o filme é um filme sobre questões paternais, né? Então a gente já falou aqui na história do Thanos, né? Que apesar de ser a trama se focar na briga entre as duas irmãs, o motivo da briga é a questão do pai abusivo, né? Tem, claro, obviamente, a relação do Senhor das Estrelas, que eu falei mais uma vez, que é o plot principal, né? Envolvendo o pai dele, o Ego, que não é o pai que ele exatamente imagina, mas a coisa vai se reconstruindo lá pro finalzinho, quando a gente percebe que o Yondu, por mais que ele tenha sido filho da mãe, tenha dito um monte de absurdos pra ele quando ele era criança e por aí vai, se mostrou como sendo a figura, no final de tudo, a grande figura paterna dele, né? Ele só reconheceu isso no final, né? Quando o personagem, inclusive, morreu lá no enterro dele, ele faz até um comparativo dele com o David Hasselhoff. A super máquina. Super máquina. Cara, só o James Gunn pra fazer reviver esse seriado, né? Cara, mas ele já tinha aparecido no King Fury e no Bob Esponja, cara. Ele salvou o Bob Esponja no filme. E Sharknado 3 também. Pois é. Ele era o Nick Fury original. E aí o vale ressaltar, né? O Hasselhoff, ele aparece rapidinho ali numa das participações especiais, fazendo uma transmutação assim, quando o Ego mostra que pode assumir qualquer forma. E ele supostamente só assumiu aquela forma humana pra o Peter Quill reconhecer ele, né? Engraçado que ele fez questão de mostrar uma forma mais envelhecida, né? Pra dizer, olha, eu sou seu pai, já passou um certo tempo, como é que seria seu pai 30 e poucos anos depois, né? E na verdade ele podia ter assumido a forma até original dele, como ele encontrou a Meredith, né? Pra ele não importava nada daquilo, aquela forma era o que ele queria. Aparece com o Hasselhoff, né? E aí ele fala, não, mas... E aí essa mesma referência aparece no enterro do Yondu, que o Hasselhoff, além de ator, né? E a maioria dos filmes dele é de aventura, né? Também é cantor. Então ele faz todo aquele paralelo que o Yondu também era um aventureiro, aprontava, pilotava máquinas furiosas, né? Que o tema do filme, o Star Guardiões Hell, é do Hasselhoff que canta. Exatamente, ele que canta, né? E o paralelo é que o Yondu não cantava, mas ele assoviava com a voz de anjo pra comandar tal da flecha dele, e por aí vai. Fez todo um paralelozinho, né? E que foi construído, e aí também é mais uma vez a questão paternal envolvida. Né? O Rocket, a gente tinha comentado ali, como a gente falou, né? Do fato dele não exatamente ter família, também acaba sendo uma questão paternal envolvida. E o próprio bebê Groot, né? É um dos personagens principais daqui, mas ele às vezes funciona mais nesse filme até com cenários, sabe? Lembra do um pouco aquele esquilinho lá da Era do Gelo, né? O Scrat, né? Tem várias cenas assim que ele é só a pontinha. Aliás, fazendo uma piadinha bem divertida, né? Foi? Eu falei mais cedo que eu tinha assistido o filme sobre, mas não sei. Agora eu fiquei em dúvida. Foi só eu que vi o Rock se transformar nesse esquilinho aí? No, não, é isso. Não, é. Todo mundo viu, né? Bom. O cinema inteiro viu. Não, quando eu tava... não, durante os saltos espaciais. Que bom, né? Então o bêbado foi só o coveiro mesmo. Não, tava todo mundo meio maluco. Assistir o Guardiões da Galáxia com a mente muito sóbria não adianta não, né? Engraçado, por sinal, esses saltos espaciais foram magníficos, né? Mas a gente comenta daqui a pouco ele nas partes das referências, né? Mas, enfim. Então, assim, é um filme realmente, assim, que o James Gunn acertou afiadamente quando ele falou que era uma construção complementar até do primeiro filme, né? Que era mais focado, a parte do Peter Quill, pelo menos, mais focado na perda da mãe dele. E nesse aqui, da parte do pai. Só que não exatamente... uma parte, assim, tão romantizada da coisa, né? Acho que todos os tratamentos ali que tinha de relações paternais eram problemáticas. E no finalzinho, tomando exemplo o Yondu, né? E o sacrifício que até que ele fez, mesmo tendo relações muito problemáticas, muitas vezes a gente não reconhece que nem tudo na vida é perfeito, né? Nem tudo é como a gente esperava ou imaginava que o pai da gente era um exemplo tal, né? Até reconhecer a realidade. E as pessoas mais próximas da gente, né? Que no caso era o Yondu, talvez estivesse ocupando aquele papel, a gente só reconhece quando perde. Então, pra muita gente é uma parte dramática mesmo do filme, porque faz você olhar pro seu dia a dia, né? É, sutilmente, apesar de ser um filme extremamente exagerado de comédia, ele também divide relações muito fortes, dramáticas desse naipe, né? E mesmo não sendo um filme sutil, ele coloca isso de uma forma bem sutil. É, isso acho que é talvez um grande mérito desse filme. Teve uma parte onde o Yodo fala pro Peter, na hora que ele vai se sacrificar lá, que ele fala: ah, ele podia ser seu pai, mas ele não era seu papai. Admito que o cinema tava meio quente e deu uma suada nos olhos. Mas todo mundo, cara, porque assim, o Yondu era tudo que você achava mais de desprezível, assim, sabe? Até essa parte final, assim, até ele dar um chacoalhão no próprio Rocket. Como o Rocket é uma figura muito querida, apesar daquele jeito escroto dele, e vale ressaltar, né, que o James Gunn, ele sempre se coloca, se ele for fazer um comparativo com todos os personagens, ele sempre diz que o perfil que ele coloca no Rocket é um perfil mais parecido com ele. E então, as pessoas também têm um vínculo muito grande com o Rocket, né, do jeito que ele é. É um personagem mais querido, mais amigável, mais fofinho, né, mais bonitinho. E aí quando você faz uma relação que o personagem, que é o Yondu, né, que todo mundo considera meio abominável, né, é uma versão distorcida do Rocket, aí você fala assim: caramba, tem certas coisas que o Rocket faz que é realmente igual o Yondu faz, a gente não se dá conta que a gente tá olhando pela perspectiva do Rocket, né. E aí quando o Rocket dá aquela virada na trama, que ele diz assim: não, então tá, peraí, deixa eu tentar me acertar e ser uma pessoa fazendo as coisas certas agora. E aí ele dá aquela chacoalhada no público, né? E aí leva a gente a ter, digamos assim, essa sensibilidade com a perda do Yondu também, sabe? Se não tivesse esse drama dessa relação, ele atingir o Rocket pra depois ele também mudar e ele fazer aquele sacrifício, provavelmente você não ia ligar, achar que era só um sacrifício de mais um herói e acabou. Mas assim, teve um momento muito forte, como eu falo. Talvez o mais forte que tenha sido pro filme tenha sido esse daí, entre o Yondu e o Rocket. Se você olhar direitinho até o final do filme, a última cena que você coloca, quando tá todo mundo lá olhando os fogos de artifício, né? A pessoa que sente mais falta do Yondu também é o Rocket. Mas não porque ele tivesse um vínculo emocional com o Yondu. Mas a cena se fecha com o Rocket triste, porque ele fala assim: caramba, olha, morreu um cara que, tipo assim, é quase um reflexo meu, e o que eu tô fazendo aqui até agora, né? E aí, assim, posso estar exagerando demais, mas talvez a gente tenha uma grande evolução pessoal do Rocket daqui pra frente, né? Por sinal, outra cena do Rocket que eu achei fabulosa foi ele, tipo assim, tomando uma decisão bem madura, né? Sem ser na base da filhaputagem, né? De deixar os dois pra trás, né? A Gamora ia salvar o Peter Quill lá no final. Ela que disse que ia: não, vou lá, ninguém vai sair daqui sem ele, não. Aí ele dá um tiro na Gamora, derruba a Gamora. O Drax fica lá perguntando: o Quill já tá aqui, o Quill já tá aqui. E ele fala: caga, suba essa nave e acabou. Então ele fala assim, né? Não, não quero perder mais ninguém, só quero perder mais um amigo hoje. Vale ressaltar, tinha dois lá embaixo, né? Mas eu só quero perder mais um, né? Ele falou que quando ele entregou lá pro Yondu, ele falou que tem um traje espacial e um foguete aqui. Ou seja, ele sabia que o Peter Quill ia se salvar. Ele tava falando realmente do Yondu, né? Tanto que o Yondu fala pra ele: deixa eu fazer uma coisa certa, pelo menos uma vez na minha vida. Uhum. Por sinal, assim, vamos ser bem sinceros, só citando essa cena final aqui desse filme, né? Pra quem tava reclamando que terminou tosca pra caralho a do Guardiões com a dancinha, essa cena, junto com a parte musical, né, que era bem epopeica, aquela música de fundo, né, tem uma virada na trama do Peter Quill conseguindo controlar os poderes do ego, né, batendo de frente com o pai. E aí todos os outros Guardiões se livrando, assim, da prisão, né, que o planeta tava prendendo eles. Aquela cena ali foi muito, mas muito, sabe, heróica, sabe? Aquela deu uma acelerada, assim, nas emoções daquela cena. Foi muito foda. Eu acho que a história de Yondu, ele veio desde o começo. A gente veio, a primeira aparição, como você falou, depois dele ter pego a boneca, aí ele já tava meio sério. Aí quando ele ouve que o Starkar tá lá na cidade, lá no planeta da luz vermelha lá, ele já veio: o Starkar, você não sabia que você tava aqui. O Starkar já dá aquela cortada nele, ele fica com aquela cara de: poxa, foi mal. A gente vai sabendo porque ele ficou com o Peter, apesar dele falar que era porque o Peter era pequeno, que dava pra entrar nos lugares pra roubar lá, porque ele se afeiçoou do moleque. Tem a viradinha que ele fala assim: vem cá, mas você disse que eu ficava, que eu me pegou só por causa disso. Assim, foi mentira. Mas você disse que ia me dar de comida pra galera, não sei o quê. Aí ele fala: foi brincadeira, foi uma piada. Aí ele: mas não pra mim, né? tipo quando era criança. Não. O próprio Yondu, ele ensina o Peter a usar os poderes também do ego, né? Fala assim, ó, ele foi o pai que, digamos assim, motivou o pirralho, né, a superar a dificuldade dele no final, né, dizendo aquela coisa do controle os poderes com o coração, por aí vai. E aí, se você olhar, tem vários flashbacks do Peter Quill. Uns são ridículos, por sinal, né? Que tipo assim, tem uma que ele tá voando junto com o Rock, os dois rindo, né? Isso aí é a cara do flashback anos 80. É, pois sempre é. Tem lá, aquele cara correndo, feliz. Então, aí tem uma parte ali que você vê que é ele e o Yondu criança, quer dizer, apesar de ter uma lembranças muito tristes em outros momentos, o Yondu tava ensinando ele a atirar, né, a ser um saqueador, né, a ser um bandidão igual a ele, mas os dois pareciam estar se divertindo, né? Lembranças felizes, aprendeu a atirar, ótimo. Você não sabe o que, que ele vivia no meio daquele... Ah, mas até aí, se você for parar pra pensar... Isso daí foi muito Hulk, cara, aquele Hulk lá do Robin Williams, pensamentos felizes, ele aprendeu a voar. Ah, cara, é que você colocou, né? O filme é sobre relações familiares, né? Irmãos, pais. E é muito forte essa evolução, porque se você realmente, você pega o primeiro filme, e agora o lance é pegar os dois filmes e pô, assistir eles dois na sequência. Você não saca essa relação do Yondu como pai do Peter, é até quase só no final mesmo desse que você saca. Não, peraí, é tudo bem, o cara era um tremendo de um FDP, era, né, mas pô... Mas ele realmente criou, né, do jeito dele, obviamente, né, se você é criado por um saqueador, se você tá no meio daqueles caras, você vai ser criado como aqueles caras. Mas você percebe que realmente, que no final das contas, o pai, né, de verdade do Peter sempre foi o Yondu. É que nem você falou, você acaba, apesar das atitudes do Rocket, você acaba gostando do Rocket. Mas eu gostava, assim, achava o Yondu um baita de um personagem, né? E aí eu falava, pô, será que ele vai morrer mesmo? Assim, até o último minuto eu falei, não, vai vir a nave e vai pegar os dois, vai vir a nave. Aí eu falei, caramba, não é que ele morreu mesmo? E então, assim, cara, foi uma cena muito... muito emocionante mesmo. Tanto essa, aí depois vem o enterro, aí depois vem todos os saqueadores e meio que assim, porque é, naquela, uma das falas lá do Starkar, né, fala pra ele... Starkar. Hã? Starkar fala pra ele, é que ele não teria um enterro com as glórias de um saqueador, né? No final, foi a redenção dele, né, pra ele ter um enterro com todas as honras e glórias, né? É, foi o Rocket que disse que ia... É, que chamou os caras, né? Uhum. Apontou porque nem o Kraglin tinha chamado. O Kraglin ficou emocionado, né? Vale ressaltar o seguinte, o papel do Kraglin ali nessa trama todinha é que o Kraglin, se você olhar direitinho, tinha um pouco de ciúme do Peter Quill. Por isso que ele meio que ajudou a fazer aquele motim lá do Taserface, entendeu? Sim. É, ele fala, pô, toda vez você passa a mão na cabeça do Peter Quill, né? E você esquece a gente, blá, blá, blá, blá. Ele lamenta, né? Só que mesmo lamentando, ele mais que queria ali uma... que o Yondu olhasse por ele, né? Tipo assim, ó, tem vocês aqui, porque você nunca se importou pela gente como nosso capitão ou talvez como nosso pai, né? É, quase isso, velho. Quando dá merda, ele viu a merda que fez, que direcionou aquilo tudo, ele fica triste, né? E uma das pessoas que mais se emociona também no enterro lá é o Kraglin, né? Que ele bate lá no peito e fala aquela grito de guerra lá dos saqueadores, né? É bem emocionante também aquela parte da dele. Dude, I'm using my wrong eye. Já pra gente fechar aqui o podcast, né? Como a gente tradicionalmente já faz, vou misturar aqui tanto referências que a gente viu ao longo do filme, de várias coisas, não só relacionadas a quadrinhos, mas também falar um pouco das cinco cenas pós-crédito. Vale ressaltar que o pós-crédito também foi a lá, filme dos anos 80 também, né? Aquele filme que acaba e a gente sempre vê o que fim levou cada personagem. Lembra que as pós-crédito vai surgindo vários ao mesmo tempo lá, esse personagem acabou desse jeito, esse personagem acabou desse, por aí vai. Foi bem parecida com isso, né? Citando as cinco rapidinhas, né? A gente teve o Kraglin tentando, né, virar o novo Yondu, né? Tem a dos Guardiões da Galáxia originais, a gente já comentou um pouco sobre eles aqui no começo, é, quem sabe se eles não vão surgir no futuro, né? Tem o finalzinho lá de novo, os soberanos aparecem, e aí faz a grande referência ao Adam, a Harlock. Tudo leva a crer que ele só vai aparecer em Guardiões da Galáxia Volume 3, porque James Gunn falou que ele não está em Guerra Infinita. Mas vale ressaltar que James Gunn nem falou, nem disse sim, nem disse não, se ele estaria em Vingadores 4, né? Então, quem sabe, né? Fica ainda a esperança aí do Adam Warlock surgir um pouquinho antes. Tem uma cena que, pra mim, é uma das mais hilárias que tem, que é o bebê Groot adolescente, né? Reclamando lá, jogando videogame, o Senhor das Estrelas vai puxar a orelha dele, né? Arruma o seu quarto, limpa essas raízes, tira essas folhas da cama, blá blá blá blá. Aí ele lá, de tanto ouvir o cara reclamando, ele solta um I am Groot, tipo assim, né? Resmungando do... É o típico adolescente, mas tanto que quando o Peter fala alguma coisa lá, ele fala o M. Groot no ritmo que o Peter falou, tipo, como se estivesse repetindo. É, exatamente, né? Aí o mais engraçado dessa cena, o Peter fala, agora eu sei como o Yondu se sentia, né? É, pois é, né? O que mais uma vez faz um lance relacionado à paternidade, né? Curiosamente, o próprio Peter, né, fica um pouco papai do Groot quando o Yondu morre, né? Ele pega o Groot assim como se fosse um bebezinho, né? Ah, mas você vê no final, o Groot vai passando por todos os personagens. O ombro de cada um vai se aconchegando aqui, se aconchegando ali. E aí a última cena, talvez a que tenha mais contagiado o público, é a segunda aparição de Stan Lee no filme, né? Que caramba, né? Uma das cenas que aparecem naquele portal dimensional que vai jogando um pra outro, né? A nave fica quicando, os personagens se deformando no decorrer do salto espacial, e um desses saltos vai parar num planeta, não diz que é a Lua, né? Mas enfim, planetinha com três vigias e o Stan Lee lá conversando, né? Falando sobre a cena de Guerra Civil, daquela cena em que ele entrega lá o pacote pro Tony Stark, né? Sim. E aí, isso deixou os fãs lá em polvorosa, né? Porque era uma teoria que o pessoal tinha de que o Stan Lee que aparece em todos os filmes é o mesmo, e de alguma maneira, né, tipo, fica saltando de filme em filme, né, com algum poder divino, né? Aí aparece Stan Lee agora conversando com os vigias e um traje espacial. Então isso aí fica claro, obviamente, eles nunca vão confirmar 100% que é isso, né? Mas deixou aquele gostinho disso, né? Ó, pode ser possível, pode ser que seja, né? E aí na cena pós-crédito tá lá os vigias que escutando já uns 2 horas de conversa do Stan Lee, já enche o saco, né? Vamos embora. Aí ele, ei, não me deixe aqui! Eu tenho mais histórias pra contar. Pois é, né? E aí, assim, é difícil até dizer quantas easter eggs tem nesse filme. Isso, né? É muito. Tem uns que eu não consigo saber. É, no primeiro salto que tem, eu vi duas criaturas se batendo. É aquele bicho de duas cabeças lá, que aparece no Thor, vai aparecer no Thor. Tava dando uma pesquisada. Será que é ele mesmo? Porque parecia ter dois bichos assim num planeta aleatório. Tem gente que acha que vai ser um vínculo com o Thor realmente Ragnarok. É, tanto que tem um easter egg que eu não cheguei a ver, mas fala que nos créditos no final, quando tem aqueles personagens dançando lá, aparece o Grão-Mestre também dançando. Não, é, o Grão-Mestre eu cheguei a ver, mas assim, não dá pra definir quem é aquelas criaturas. Com certeza não é o Korg, se é isso que você tá achando que é. Não é, não tinha nada a ver com eles. Tinha gente que achando que era tipo os irmãos sangue. Enfim, a cena é rápida demais pra gente saber quem é aqueles bichos. Mas com certeza tem alguma pegadinha ali, né? Enfim, aparecem outras raças lá também, com aquela semente celestial lá do ego sai germinando em outros planetas. Várias outras raças lá no meio. A maioria foram até raças que o próprio James Gunn criou pro filme anterior, né? Muitas ali até aparecem, inclusive, a Xandar, né, em algum momento. Tem também algumas referências à cultura pop, né, da época, né? Citou o Pac-Man, mas tem outras. O próprio Yondu, quando vai descendo com a flecha ali, quando a nave dele estoura, né? O pessoal dizia assim, Mary Poppins, ele. Mary Poppins era legal? Aí, era. Aí ele, gente, olha, eu sou a Mary Poppins, né? Cara, que cena hilária, surreal, né? Tipo assim, muito surreal, bom. Cara. Pior que ele desce mesmo, parecendo a Mary Poppins, cara, do jeito igualzinho, cara. Guarda-chuva. Outra coisa, né, não tinha nos outros filmes, pelo menos eu não percebi. Quando o Kraglin foge com a outra nave, né, com um pedaço da nave dos saqueadores, ele, no controle da nave, ele coloca uns bonequinhos, né, de raça diferente, um verde e um amarelo, assim. Pra quem assiste Firefly, né, assistia, né, a série já só teve uma temporada, que não é uma referência descarada aquilo ali, porque o piloto da nave lá, ele tinha dinossaurinhos que ele colocava ali no controlador lá, né? Então mais uma referência. E os bonequinhos são personagens, assim, são aqueles brinquedos, né? Personagens da década de 80, né? Aqueles bonequinhos. O Troll também, que apareceu no primeiro filme, tá lá. Enfim, mais alguém tem algumas coisas aí de outros easter eggs? Passa aí. Eu tava dando uma pesquisada aqui, no final, quando o Ego morre e aquela meleca lá que tava na Terra para em cima do carro lá, quase matando. aquele lá é o avô do Peter Quill, que apareceu no primeiro filme. É o mesmo ator. Ah, é? O mesmo ator, o mesmo personagem. Tanto que no IMDB ele tá lá acreditado como você tem Quill. Então ele tava vivo até agora? Olha que bacana, se o Peter voltar pra Terra, vai ter uma cena com ele. Provavelmente. Tem várias, tem as que foram cortadas, né, do Nathan Fillion, que ele ia ser um piloto aleatório lá. Que isso. Foi. Não, aleatório não, ele ia ser um... O Nathan Fillion ia ser um pôster, vários pôsteres de Simon Williams, né? E aí um deles, ele era o Akron, que é um personagem da Marvel, que ele tá todo fantasiado de como se fosse um guerreiro selvagem, né? Exatamente. Só que de outro planeta, alguma coisa desse tipo. E aí ele... A cena foi cortada, mas aí a gente coloca aqui no link qual era. É, né? Aquela... Mais alguém? Quando a Meleca tá destruindo tudo lá na cidade, ele passa pelo cinema lá. É naquele cinema que tem os pôsteres que o pessoal achou lá. No filme não dá pra ver muito bem, mas é. O cinema que eles enfeitaram com os pôsteres do... Uhum. Do Marvel. Simon Williams. Do Simon Williams. É. Era aquele cinema lá que é destruído. Tanta cena, tanto detalhezinho que acaba só no DVD que a gente vai pegar, né? Porque no cinema você acaba... No segunda vez que eu vi mais coisa, né? Mas, não, sim. É porque vai demorar pra ver tudo. Mas é porque tem muito... Principalmente essa parte dos saltos, teve bastante coisa. E você acaba... Como a cena é muito rápida e você tem tanto elemento pra você prestar atenção, acaba passando, né? Jefferson, quer completar alguma coisa mais? Não, só da participação especial dos guardiões do futuro, do passado. Os saqueadores do o Ving Rhames, quando dá aquele close na cara dele, eu não reconhecia. Eu fiquei, cara, quem é esse ator? Que eu conheço, mas não sei quem é. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui ver o que era o Ving Rhames. Eu vi a cena e falei assim, mercenários aqui, peraí, perdi o... Eu não reconheci ele sem o bigodinho, cara. E nem sabia que era o Charlie. Ele faz o Charlie 27, né? É. E os outros foi tão rápido. Aquele verme vermelho também foi tão rápido. Esse realmente eu não conhecia. Fui pesquisar pra saber quem é. É esse aí, só quem tem os encadenados do Di Valentino que comprou lá fora. Eu só sei porque eu tenho. Porque senão não ia passar. E o tal do Mainframe passou de batido pra mim, que eu não vi. É aquela cabeça que fala, não é? No final. É, exatamente, é a cabeça que fala. Não. É porque muita gente, vou ser bem sincero, muita gente de sites aí, tosco pra caralho, pegou o Mainframe da Universo da Garota Aranha. Sim, eu vi isso, que é uma versão do Homem de Ferro do futuro, e colocou como se fosse lá. Ligou, bando de gente tosca da porra, nem... Sem ter visto, né? Nem pra pesquisar direito, pesquisa, né? Não viu o filme... Tá se achando um oralzão pra colocar essa informação, coloca informação errada pra galera. Digo, vergonha alheia. Eu já tinha até comentado antes que talvez a única... O Cover até vai brigar comigo, mas a única coisa que não me empolgou é essa parte do Adam Warlock, porque praticamente vai ser nos cinemas, se eles forem fiéis ao personagem, vai ser quase uma cópia do Visão, porque é o cara dourado com uma joia no infinito na testa, que foi criado pra ser perfeito, nasceu de um casulo, vai enfrentar o Thanos. Já fizeram isso com Visão no Vingadores 2, então fica um pouco redundante no cinema, se forem usar essa pegada. Se forem tentar fazer a pegada mais da dupla DNA, de fazer ele tipo um feiticeiro, ele mais inimigo do Magus, aquele lance de linhas temporais, até pegando também o negócio dos Guardiões do Futuro e tudo mais, pode ficar um negócio mais bacana, mas o negócio é que a parte do Digital já foi toda chupada por Visão. Não, eu não concordo com o Paulo. O Paulo tá de intriga com o Adam Warlock, que ele quer me provocar indiretamente, obviamente, né? E eu não acho, porque o Visão não tem nada dessa coisa messiânica que o Adam Warlock tem, cara. Você só tá se prendendo na história da joia na cabeça. Mas joia na cabeça, todo mundo que é meio puxado pro hinduísmo tem, né? Bota aquela joia na cabeça e tal. Pô, mas se o Warlock aparecer mesmo, será que aí meio que confirma lá que o anãozinho lá, o Peter Dinklage lá, vai ser o Pip? Ele tava até... Não, isso é que eu mais lamento, sabe? De tudo que vai acontecer aí, esse lance do Adam Warlock ser escanteado pra depois de Guerra Infinita, vai ficar meio ruim, porque uma das melhores coisas que tem no universo cósmico da Marvel é a dinâmica entre Thanos e Adam Warlock. Tudo bem que não vai dar pra costurar tudo isso que a gente espera que costure no decorrer de um filme, né? Então, tudo bem, não vai estar em Guerra Infinita. Poderia fazer uma coisa assim surgindo, talvez no quarto filme dos Vingadores. Ainda tenho esperança de que o James Gunn não seja tão mesquinho, vamos colocar assim, de prender o personagem e já libere ele pra ter uma pontinha, né? Ou, né? Não mate o Thanos. Guarde o Thanos pra ser aproveitado pro futuro. já que estão pensando em fazer uma expansão do universo cósmico da Marvel, né, pro futuro. Aí traz o Adam Warlock e trabalha essa dinâmica do Thanos depois. Talvez um Thanos derrotado, não sendo tão vilanesco, né, quem sabe. Se tu for parar pra pensar, tipo, dos três grandes inimigos do Thanos até Desafio Infinito, nenhum dos três tá no MCU. O Surfista, porque não pode, tá sequestrado pela Fox. O Warlock ainda tá no casulo, só pra aparecer agora. E na dublagem, não, o tradutor não se tocou, chama ele de Adão mesmo. Chamou de Adão. Vai ser o Adão Warlock agora. Eu vi legendado. Capitão, o Marvel, se o Marvel aparecer no filme, ele vai aparecer pra morrer. Ele vai ser o absurdo da Carol Danvers. Então, também tem isso. Tudo bem, não usarem o Warlock agora, mas colocarem no lugar o Marvel pra fazer todo o plot que tem pra gerar a Capitã Marvel, né? A Carol Danvers. Tudo bem, até eu aceito não ter o Adam Warlock agora. Foi. Aí eu aceitaria com mais grado. É que pra ter pelo que eu entendi ali, o Adam vai ser meio que o trunfo dos soberanos pra acabar com os guardiões, né? Só que então, existe uma pequena brecha pra funcionar o Warlock ainda aparecer, cara. Que é o fato de que esse filme do Guardiões 2 se passa no passado. Ele se passa, como vocês disseram, ainda em 2014, praticamente. 4, 5 meses depois, sim, ainda sim. É 2014. Já na Terra é tempo real. Então, ou seja, ele ainda tá, assim, deu tempo pro Groot crescer. Pode dar tempo do Warlock crescer. Vai o Warlock cresce, olha pro Visão e diz, irmão gêmeo! Vai ser 4 anos. Vai ser 4 anos depois desse Guardiões da Infinito. Pois é, cara. Fora que vale ressaltar, né? O Adam Warlock, ele nasce pronto, né? Ele nunca foi criança, né? É. Ele já nasce adulto. Pois é, O Tim Groot a gente só viu naquela cena pós-crédito lá. Uhum. Sem falar que o MCU, pelo jeito, ele vai ser que no Universo Ultimate. Todo mundo cresce, menos o Homem-Aranha. Ou o Franklin Richards no meio-meia, né? Não, eu só queria que aparecesse mais o Vigia, se não fosse essa piada. Ele aparecesse mesmo, nem que seja só pra fazer aquela cena clichê dos quadrinhos, que é o Vigia aparecer, são coisa importante. Ah, mas eu acho que o Vigia volta a aparecer. Então, duas coisas que nos bastidores aí da coletiva de imprensa, o Kevin Feige e o James Gunn já falaram. A graça do Howard the Duck, ele aparecer quando a gente menos espera. Então, sei lá, vai que ele aparece assim em Thor Ragnarok, né? Ou em, sei lá, em Guerra Infinita acho mais impossível, mas Thor Ragnarok é tão pilheira. Ah, quem sabe transforma o plot lá do Galactus lá, da primeira Galactus, o Thanos agora. O Vigia aparece pra dar dica de como derrotar o Thanos. E aí o outra coisa é que o James Gunn falou que os Vigias, né? Foi até na entrevista aí do Omelete, salvo engano. Falou que ele poderia usar os personagens de novo, né? Eles estão lá disponíveis pra Marvel agora. O meu único alívio é que pro meio do Jeff Loeb tá só com a TV. Ele não tá nos cinemas, então os Vigias estão salvos de levar um soco de um futuro Hulk vermelho também. Ah, foi mal. Bom, é isso, a gente já fez acho que a cobertura que mais completa que a gente queria dizer pro filme, né? Obviamente é uma coisa que a gente ainda vai coletar, a medida que for ver mais e mais vezes o filme nos cinemas, a gente vai perceber mais easter eggs, né? Alguns a gente já citou aqui. Mas acho que o principal desse podcast era meio que esmiuçar essas questões da exagero do humor combinado com as sutilezas que tiveram nas cenas mais emotivas do filme. Pra mim é, como eu falei, né? E particularmente eu acho que honrou o primeiro filme, superou em muitas coisas que o primeiro filme tinha, né? Principalmente pra integrar mais o grupo, mostrar que o grupo realmente tem uma razão de ficar juntos, né? Um complementa o outro, tem uma dinâmica legal, né? Talvez até mais legal que o próprio Vingadores no momento, né? E aí agora a expectativa toda fica pra Guerra Infinita, né? Vamos ver como é que isso vai ser trabalhado. Né? O futuro do cósmico, agora que foi confirmado que James Gunn volta pro volume 3 e vai ocupar meio que o lugar do Joss Whedon que teve na fase 2, né? Para o futuro do que virá na fase 4, ou seja lá como é que vai chamar, da parte cósmica da Marvel, já tá garantido, né? E parece que vai ser bem promissor. Então a gente fecha aqui mais um Illuminata 66 e até o próximo. A really bad sign. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.